Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 5, Capítulo 17. O hotel da cidade provinciana onde Nikolai Levin estava doente era um daqueles hotéis provincianos que são construídos segundo o mais novo modelo de melhorias modernas, com as melhores intenções de limpeza, conforto e até elegância, mas que, devido ao público que os frequenta, são transformados com uma rapidez espantosa em tavernas imundas, com uma pretensão de melhoria moderna que só os torna piores do que os hotéis antiquados e honestamente imundos. Este hotel já havia chegado a esse estágio, e o soldado em uniforme imundo, fumando na entrada, supostamente representando um porteiro, e a escada de ferro fundido, escorregadia, escura e desagradável, e o garçom livre e descontraído em um fraque imundo, e a sala de jantar comum com um buquê empoeirado de flores de cera adornando a mesa, e sujeira, poeira e desordem por toda a parte, e ao mesmo tempo o tipo de inquietação ferroviária moderna e autocomplacente deste hotel despertaram um sentimento muito, muito doloroso em Levin depois de sua jovem vida, especialmente porque a impressão de falsidade causada pelo hotel estava tão fora de sintonia com o que os esperava. Como sempre, depois de lhes perguntarem o preço dos quartos, verificou que não havia um único quarto decente para eles. Um quarto decente foi ocupado pelo inspetor das ferroviárias, outro por um advogado de Moscou e um terceiro pela princesa Astafieva, do interior. Restava apenas um quarto imundo, ao lado do qual prometeram que outro estaria vazio ao anoitecer. Sentindo-se zangado com a esposa porque o que ele esperava se concretizou, ou seja, que no momento da chegada, quando seu coração pulsava de emoção e ansiedade por saber como o irmão estava, ele deveria estar cuidando dela, em vez de correr direto para o irmão. Levin a conduziu ao quarto que lhes fora designado. Vá, vá! Ela disse, olhando para ele com olhos tímidos e culpados. Ele saiu sem dizer uma palavra e, de repente, tropeçou em Maria Nikolaevna, que soube de sua chegada e não ousou entrar para vê-lo. Ela estava exatamente a mesma de quando a vira em Moscou, o mesmo vestido de lã, os braços e o pescoço nus e o mesmo rosto bem-humorado, estúpido e marcado pela varíola, só que um pouco mais gordinho. Bem, como está ele? Como está ele? Muito mal. Ele não consegue se levantar. Ele ficou esperando você. Você está com sua esposa? Levin não entendeu no primeiro momento o que a confundia, mas ela imediatamente o esclareceu. Eu vou embora. Vou descer para a cozinha, ela disse. Nikolai Dmitrich ficará encantado. Ele ouviu falar disso, conhece sua dama e se lembra dela do exterior. Levin percebeu que ela se referia à sua esposa e não sabia o que responder. Venha, venha até ele, ele disse. Mas assim que ele se moveu, a porta do quarto se abriu e Kitty espiou. Levin ficou vermelho de vergonha e raiva da esposa, que o colocou em uma situação tão difícil. Mas Maria Nikolaevna ficou ainda mais vermelha. Ela se encolheu e corou a ponto de chorar, e agarrando as pontas do avental com as duas mãos, torceu-as entre os dedos vermelhos, sem saber o que dizer ou fazer. No primeiro instante, Levin viu uma expressão de curiosidade ansiosa nos olhos com que Kitty olhava para aquela mulher horrível, tão incompreensível para ela, mas durou apenas um instante. Bem, como ele está? Ela se virou para o marido e depois para ela. Ora, não se pode continuar falando assim no corredor, disse Levin, olhando com raiva para um cavalheiro que caminhava alegremente pelo corredor naquele instante, como se estivesse cuidando de seus negócios. Ora, então entre, disse Kitty, virando-se para Maria Nikolaevna, que havia se recuperado, mas notando a expressão de consternação do marido, ou vá, vá, e depois venha me buscar, disse ela, e voltou para o quarto. Liev foi para o quarto do irmão. Não esperava nem um pouco o que viu e sentiu no quarto do irmão. Esperava encontrá-lo no mesmo estado de auto-engano que ouvira dizer ser tão frequente entre os tuberculosos e que tanto impressionou durante a visita do irmão no outono. Esperava encontrar os sinais físicos da aproximação da morte mais acentuados, maior fraqueza, maior emagrecimento, mas ainda quase o mesmo estado de coisas. Esperava sentir a mesma angústia pela perda do irmão que amava e o mesmo horror diante da morte que sentira então, só que em grau maior. E havia se preparado para isso, mas encontrou algo completamente diferente. Num quartinho sujo, com as paredes pintadas, imundas de saliva e conversas audíveis através da fina divisória do quarto ao lado, numa atmosfera sufocante e saturada de impurezas, sobre uma cama afastada da parede, jazia coberto por uma colcha um corpo. Um braço desse corpo estava sobre a colcha, e o pulso, enorme como o cabo de um lancinho, estava preso, inconcebivelmente, ao osso fino e longo do braço, liso do início ao meio. A cabeça jazia de lado sobre o travesseiro. Levin podia ver os escassos cabelos molhados de suor nas têmporas e a testa tensa e de aparência transparente. Não pode ser aquele corpo medonho do meu irmão Nikolai? Pensou Levin. Mas ele se aproximou, viu o rosto e a dúvida se tornou impossível. Apesar da terrível mudança no rosto, Levin só precisou olhar para aqueles olhos ansiosos que se erguiam à sua aproximação apenas para captar o leve movimento da boca sob o bigode pegajoso, para perceber a terrível verdade de que aquele corpo mortal era seu irmão vivo. Os olhos brilhantes fitavam seu irmão com severidade e reprovação enquanto ele se aproximava. E imediatamente esse olhar estabeleceu uma relação viva entre homens vivos. Levin imediatamente sentiu a reprovação nos olhos fixos nele e sentiu remorso pela própria felicidade. Quando Konstantin o pegou pela mão, Nikolai sorriu. O sorriso era fraco, quase imperceptível, e apesar do sorriso, a expressão severa dos olhos permanecia inalterada. Você não esperava me encontrar assim? Ele articulou com esforço. Sim, não, disse Levin, hesitando nas palavras. Como foi que você não me avisou antes? Isto é, na época do meu casamento? Fiz perguntas em todas as direções. Ele precisava falar para não ficar em silêncio, e não sabia o que dizer, especialmente porque o irmão não respondia, apenas o encarava sem baixar os olhos e, evidentemente, penetrava no significado profundo de cada palavra. Levin contou ao irmão que a esposa o acompanhara. Nikolai expressou prazer, mas disse que temia assustá-la com seu estado. Seguiu-se um silêncio. De repente, Nikolai se mexeu e começou a dizer algo. Levin esperava algo de peculiar gravidade e importância pela expressão de seu rosto, mas Nikolai começou a falar de sua saúde. Criticou o médico, lamentando não ter um renomado médico moscovita. Levin percebeu que ele ainda tinha esperanças. Aproveitando o primeiro momento de silêncio, Levin se levantou, ansioso para escapar, mesmo que por um instante, de sua emoção agonizante, e disse que iria buscar sua esposa. Muito bem, eu vou dizer a ela para arrumar aqui. Está sujo e fedorento, eu acho. Maria, arrume o quarto, disse o doente, com esforço. Ah, e quando você tiver arrumado, vá embora você também, acrescentou, olhando inquisitivamente para o irmão. Levin não respondeu. Saindo para o corredor, parou de repente. Dissera que buscaria a esposa, mas agora, avaliando a emoção que sentia, decidiu que, ao contrário, tentaria convencê-la a não ir ver o doente. Por que ela deveria sofrer como eu estou sofrendo? Pensou. Bem, como ele está? Kit perguntou com uma cara assustada. Ah, é horrível, é horrível. O que você veio fazer aqui, Kit? Disse Levin. Kit ficou em silêncio por alguns segundos, olhando timidamente e com tristeza para o marido. Então ela se aproximou e o segurou pelo cotovelo com as duas mãos. Kostya, leve-me até ele. Seria mais fácil para nós dois suportarmos isso juntos. Leve-me. Leve-me até ele, por favor, e vá embora, disse ela. Você precisa entender que, para mim, vê-lo e não vê-lo é muito mais doloroso. Lá eu poderia ser uma ajuda para você e para ele. Por favor, me deixe ir. Implorou ao marido, como se a felicidade de sua vida dependesse disso. Lievin foi obrigado a concordar e, recuperando a compostura e esquecendo-se completamente de Maria Nikolaevna, voltou para perto de seu irmão com Kitty. Com passos leves e olhando continuamente para o marido, exibindo-lhe um rosto valoroso e compassivo, Kitty entrou no quarto do doente e, virando-se sem pressa, fechou a porta silenciosamente. Com passos inaudíveis, dirigiu-se rapidamente à cabeceira do doente e, aproximando-se para que ele não precisasse virar a cabeça, imediatamente agarrou em sua mão jovem e fresca o esqueleto de sua mão enorme, apertou-a e começou a falar com aquela suave ânsia, simpática e não dissonante, peculiar às mulheres. Nós nos conhecemos, embora não nos conhecêssemos em Soden, disse ela. Você nunca pensou que eu iria ser sua irmã, não é? Você não me reconheceria, ele disse, com um sorriso radiante ao vê-la entrar. Sim, eu deveria. Que bom que você nos avisou. Não se passou um dia sem que Kostya não tenha mencionado você. E ele estava muito ansioso. Mas o interesse do doente não durou muito. Antes que ela terminasse de falar, a expressão severa e reprovadora do moribundo que invejava os vivos retornou ao seu rosto. Receio que você não se sinta muito confortável aqui, disse ela, desviando o olhar fixo dele e olhando ao redor do quarto. Precisamos perguntar sobre outro quarto, disse ela ao marido, para que possamos ficar mais perto dele. Capítulo 18. Lievin não conseguia olhar calmamente para o irmão. Ele próprio não conseguia ser natural e calmo em sua presença. Quando entrou para ver o doente, seus olhos e sua atenção estavam inconscientemente turvos, e ele não via nem distinguia os detalhes da situação do irmão. Sentia o cheiro horrível, via a sujeira, a desordem e a condição miserável. Ouvia os gemidos e sentia que nada podia ser feito para ajudar. Nunca lhe passou pela cabeça analisar os detalhes da situação do doente, considerar como aquele corpo jazia sob o cobertor, como aquelas pernas, coxas e coluna emaciadas jaziam encolhidas, e se não poderiam ser mais confortáveis. Se algo não poderia ser feito para tornar as coisas, se não melhores, pelo menos menos ruins. Seu sangue gelava quando começava a pensar em todos esses detalhes. Estava absolutamente convencido de que nada poderia ser feito para prolongar a vida do irmão ou aliviar seu sofrimento. Mas o doente sentia que qualquer ajuda era inaceitável e o exasperava. E isso tornava a situação ainda mais dolorosa para Lievin. Estar no quarto do doente era uma agonia para ele, e não estar lá era ainda pior. Ele saía e voltava do quarto continuamente, sob vários pretextos, porque não conseguia ficar sozinho. Mas Kitty pensava, sentia e agia de forma bem diferente. Ao ver o doente, sentiu pena dele, e a pena em seu coração feminino não despertou em nada aquele sentimento de horror e aversão que despertava em seu marido, mas sim um desejo de agir, de descobrir todos os detalhes de seu estado e remediá-los. E como não tinha a menor dúvida de que era seu dever ajudá-lo, também não tinha dúvidas de que era possível e imediatamente pôs-se a trabalhar. Os próprios detalhes, cuja mera ideia aterrorizava seu marido, imediatamente lhe chamaram a atenção. Mandou chamar o médico, mandou-o à farmácia, encarregou a empregada que viera com ela e Maria Nikolaevna de varrer, tirar o pó e esfregar, e ela mesma lavou alguma coisa, lavou outra, colocou alguma coisa debaixo do cobertor. Algo foi levado para o quarto do doente. Seguindo suas instruções, outra coisa foi levada. Ela mesma foi várias vezes ao seu quarto, independentemente dos homens que encontrava no corredor. Saiu e trouxe lençóis, tronhas, toalhas e camisas. O garçom, que estava ocupado com um grupo de engenheiros jantando no refeitório, atendeu várias vezes ao seu chamado com uma expressão irada e não pôde deixar de cumprir suas ordens, que ela as dava com tanta insistência graciosa que não havia como escapar. Lieve não aprovava tudo isso. Não acreditava que seria de algum benefício para o paciente. Acima de tudo, temia que o paciente ficasse zangado com isso. Mas o doente, embora parecesse indiferente a isso, não estava zangado. Apenas envergonhado e, no geral, por assim dizer, interessado no que ela estava fazendo com ele. Voltando do médico a quem Kitty o havia enviado, Lieven, ao abrir a porta, encontrou o doente no instante em que, seguindo as instruções de Kitty, estava trocando sua roupa de cama. A longa crista branca de sua espinha, com as escápulas enormes e proeminentes, costelas e vértebras salientes, estava nua, e Maria Nikolaevna e o garçom lutavam com a manga da camisa de dormir, sem conseguir enfiar o braço longo e flácido nela. Kitty, fechando a porta, às pressas atrás de Lieven, não estava olhando para lá, mas o doente gemeu e ela se moveu rapidamente em sua direção. Apresse-se, ela disse. Ah, não venha, disse o doente irritado. Eu mesmo faço isso. O que você disse? Perguntou Maria Nikolaevna. Mas Kitty ouviu e viu que ele estava envergonhado e desconfortável por estar nu diante dela. Não estou olhando, não estou olhando, ela disse, colocando o braço para dentro. Maria Nikolaevna, venha para este lado. Faça você mesma, ela acrescentou. Por favor, vá por mim. Tenho uma garrafinha na minha bolsinha, ela disse, virando-se para o marido. Sabe, no bolso lateral. Traga, por favor. Enquanto isso, eles vão terminar de limpar aqui. Retornando com o frasco, Lieve encontrou o doente confortavelmente acomodado e tudo nele mudou completamente. O cheiro forte foi substituído pelo cheiro de vinagre aromático, que Kitty, com os lábios franzidos e as bochechas rosadas e inchadas, esguichava por um pequeno cachimbo. Não havia poeira visível em lugar nenhum. Um tapete estava estendido ao lado da cama. Sobre a mesa estavam frascos de remédios e garrafas decantadas cuidadosamente arrumadas e a roupa de cama necessária estava dobrada ali. E o bordado inglês de Kitty. Na outra mesa, ao lado da cama do paciente, havia velas, bebidas e pós. O próprio doente, lavado e penteado, jazia em lençóis limpos sobre travesseiros altos. Em uma camisa de dormir limpa, com gola branca em volta do pescoço incrivelmente fino e com uma nova expressão de esperança, olhava fixamente para Kitty. O médico trazido por Lieven e encontrado por ele no clube não era o mesmo que atendia Nikolai Lieven, pois o paciente estava insatisfeito com ele. O novo médico pegou um estetoscópio, sondou o paciente, balançou a cabeça, prescreveu remédios e, com extrema minúcia, explicou primeiro como tomar os remédios e, em seguida, qual a dieta a ser seguida. Aconselhou ovos crus ou mal cozidos e água com gás, com leite morno a uma determinada temperatura. Quando o médico se retirou, o doente disse algo ao irmão, do qual Lieven só conseguiu distinguir algumas palavras. Sua Kátia! Pela expressão com que olhava, Lieven viu que estava elogiando. Ele realmente a chamava por Kátia, como a chamava. Já estou muito melhor, disse ele. Ora, eu já deveria ter melhorado há muito tempo. Como é bom! Ele pegou a mão dela e a levou aos lábios, mas, como se temesse que ela não gostasse, mudou de ideia, soltou-a e apenas a acariciou. Kitty pegou a mão dele entre as suas e apertou-a. Agora me vire para o lado esquerdo e vá para a cama, disse ele. Ninguém conseguia entender o que ele dizia, exceto Kitty. Só ela entendia. Ela entendia porque estava o tempo todo observando mentalmente o que ele precisava. Do outro lado, disse ela ao marido. Ele sempre dorme desse lado. Vire-o. É tão desagradável chamar os criados e eu não tenho força suficiente. Você consegue? Disse ela a Maria Nikolaevna. Eu receio que não, respondeu Maria Nikolaevna. Por mais terrível que fosse para Lievin abraçar aquele corpo terrível, agarrar-se àquilo que estava sob o edredom, sobre o qual preferia nada a saber, sob a influência da esposa, ele assumiu a expressão resoluta que ela conhecia tão bem e, colocando os braços na cama, agarrou o corpo. Mas, apesar de toda a sua força, foi atingido pelo estranho peso daqueles membros impotentes. Enquanto o virava, consciente do enorme braço emaciado em volta de seu pescoço, Kitty, rápida e silenciosamente, virou o travesseiro, bateu e acomodou nele a cabeça do doente, alisando-lhe os cabelos, que grudavam novamente na testa úmida. O doente segurava a mão do irmão na sua. Lievin sentiu que ele pretendia fazer algo com a mão e a puxava para algum lugar. Lievin cedeu com o coração apertado. Sim, ele a levou à boca e beijou. Lievin, tremendo de soluços e incapaz de articular uma palavra, saiu do quarto. Capítulo 19. Escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então Lievin pensou em sua esposa enquanto conversava com ela naquela noite. Lievin pensou no texto não porque se considerasse sábio e prudente. Não se considerava assim, mas não podia deixar de saber que tinha mais intelecto do que sua esposa e Agafia Mikhailovna, e não podia deixar de saber que, quando pensava na morte, pensava com toda a força de seu intelecto. Sabia também que os cérebros de muitos grandes homens, cujos pensamentos ele lera, haviam meditado sobre a morte e, no entanto, não sabiam a centésima parte do que sua esposa e Agafia Mikhailovna sabiam sobre ela. Por mais diferentes que fossem essas duas mulheres, Agafia Mikhailovna e Katia, como seu irmão Nikolai a chamava, e como Lievin gostava particularmente de chamá-la agora, eram bastante parecidas nisso. Ambos sabiam, sem sombra de dúvida, o que era a vida e o que era a morte, e embora nenhum deles pudesse responder e nem sequer compreendesse as perguntas que se apresentavam a Lievin, ambos não tinham dúvidas da importância daquele acontecimento e eram precisamente semelhantes à sua forma de encará-lo, que partilhavam com milhões de pessoas. A prova de que sabiam com certeza a natureza da morte residia no fato de saberem, sem um segundo de hesitação, como lidar com os moribundos e não terem medo deles. Lievin e outros homens como ele, embora pudessem ter dito muito sobre a morte, obviamente não sabiam disso, pois tinham medo da morte e não sabiam absolutamente o que fazer quando as pessoas morriam. Se Lievin estivesse sozinho agora com o seu irmão Nikolai, tê-lo-ia olhado com terror e, com terror ainda maior, teria esperado e não saberia mais o que fazer. Mais do que isso, ele não sabia o que dizer, como olhar, como se mover. Falar de coisas externas parecia-lhe chocante, impossível. Falar de morte e de assuntos deprimentes, também impossível. Ficar em silêncio, também impossível. Se eu olhar para ele, ele pensará que eu estou observando, tenho medo. Se eu não olhar, ele pensará que estou pensando em outras coisas. Se eu andar na ponta dos pés, ele ficará irritado. Se eu pisar firme, tenho vergonha. Kitty, evidentemente, não pensava em si mesma e não tinha tempo para pensar em si mesma. Estava pensando nele porque sabia de algo e tudo correu bem. Ela lhe contou até sobre si mesma e sobre seu casamento. Sorriu, simpatizou com ele, acariciou-o, falou de casos de recuperação e tudo correu bem. Então, ela devia saber. A prova de que o comportamento dela e de Agafia Mikhailovna não era instintivo, animalesco e racional, era que, além do tratamento físico, do alívio do sofrimento, tanto Agafia Mikhailovna quanto Kitty exigiam para o moribundo algo mais importante do que o tratamento físico, e algo que nada tinha em comum com as condições físicas. Agafia Mikhailovna, falando do homem recém-falecido, dissera: "Bem, graças a Deus, ele tomou o sacramento e recebeu a absolvição. Deus conceda a cada um de nós uma morte assim." Da mesma forma, Kátia, além de toda sua preocupação com roupas de cama, escaras e bebida, encontrou tempo logo no primeiro dia para persuadir o doente da necessidade de tomar o sacramento e receber a absolvição. Ao retornarem do quarto do doente para os seus dois quartos para passar a noite, Lieven sentou-se com a cabeça baixa, sem saber o que fazer. Sem falar no jantar, em se preparar para dormir, em considerar o que iriam fazer, ele não conseguia nem falar com a esposa, tinha vergonha disso. Kate, ao contrário, estava mais ativa do que o normal. Estava ainda mais animada do que o normal. Mandou trazer o jantar, desempacotou as coisas deles, ajudou a arrumar as camas e nem se esqueceu de polvilhá-las com pó persa. Ela demonstrava aquela vigilância, aquela rapidez de reflexão que surge nos homens antes de uma batalha, um conflito, nos momentos perigosos e decisivos da vida. Aqueles momentos em que um homem mostra de uma vez por todas o seu valor e que todo o seu passado não foi desperdiçado, mas sim uma preparação para esses momentos. Tudo acontecia rapidamente em suas mãos, e antes do meio-dia, todas as suas coisas estavam arrumadas de forma limpa e organizada em seus quartos, de tal forma que os quartos do hotel pareciam um lar. As camas estavam feitas, escovas, pentes e espelhos estavam dispostos, guardanapos de mesa estavam estendidos. Lieven sentia que era imperdoável comer, dormir, falar, mesmo agora, ele parecia que cada movimento que fazia era impróprio. Ela arrumou os pincéis, mas fez tudo de forma que não houvesse nada de chocante. No entanto, nenhum deles conseguiu comer e, por um longo tempo, não conseguiram dormir e nem sequer foram para a cama. "Estou muito feliz por tê-lo convencido a receber a extrema-unção amanhã", disse ela, sentada em seu hobby diante do espelho dobrável, penteando os cabelos macios e perfumados com um pente fino. "Nunca vi isso, mas sei, mamãe me contou, que há orações para recuperação." "Você acha que ele pode se recuperar?" disse Lieven, observando uma fina mecha na parte de trás de sua cabecinha redonda, que ficava continuamente escondida quando ela passava o pente pela frente. "Eu perguntei ao médico. Ele disse que não viveria mais de 3 dias. Mas ele tem certeza? De qualquer forma, estou muito feliz por tê-lo convencido", disse ela, olhando de soslaio para o marido por entre os cabelos. "Tudo é possível", acrescentou com aquela expressão peculiar, um tanto dissimulada, que sempre lhe permeava o rosto quando falava de religião. Desde a conversa sobre religião, quando estavam noivos, nenhum dos dois jamais havia iniciado uma discussão sobre o assunto, mas ela realizava todas as cerimônias, como ir à igreja, fazer suas orações e assim por diante, sempre com a convicção inabalável de que assim deveria ser. Apesar de sua afirmação em contrário, ela estava firmemente convencida de que ele era tão cristão quanto ela, e até muito melhor, e tudo o que ele dizia sobre isso era simplesmente uma de suas absurdas aberrações masculinas, assim como diria sobre o bordado inglês dela, que pessoas boas remendam buracos, mas que ela os corta de propósito, e assim por diante. Sim, veja bem, esta mulher, Maria Nikolaevna, não sabia como lidar com tudo isso, disse Lieven. E devo confessar que estou muito, muito feliz por você ter vindo. Você é tão pura que... Ele pegou a mão dela e não a beijou. Beijar a mão dela tão perto da morte lhe parecia impróprio. Apenas a apertou com ar penitente, olhando para os olhos brilhantes dela. Teria sido horrível para você ficar sozinho, disse ela, e erguendo as mãos que escondiam as bochechas coradas de prazer, enrolou o cacho de cabelo na nuca e o prendeu ali. Não, continuou. Ela não sabia como. Felizmente, aprendi muito em Soden. Certamente não há pessoas lá tão doentes assim. Na verdade, pior. O que é tão horrível para mim é que não consigo vê-lo como ele era quando jovem. Você não acreditaria como ele era encantador quando jovem, mas eu não entendia naquela época. Eu acredito plenamente, assim como acredito que poderíamos ter sido amigos, disse ela, e angustiada com o que disse, olhou para o marido e seus olhos se encheram de lágrimas. Sim, isso poderia ter acontecido, disse ele, pesaroso. Ele é apenas uma daquelas pessoas que dizem que não são para este mundo. Mas temos muitos dias pela frente. Precisamos ir para a cama, disse Kit, olhando para o seu pequeno relógio. Capítulo 20. No dia seguinte, o doente recebeu o sacramento e a extrema-unção. Durante a cerimônia, Nikolai Levin rezou fervorosamente. Seus grandes olhos, fixos na imagem sagrada disposta sobre uma mesa de jogo coberta com um guardanapo colorido, expressavam uma oração e uma esperança tão apaixonadas que Levin teve pavor de vê-las. Levin sabia que essa oração e essa esperança apaixonadas só o fariam sentir ainda mais amargamente a despedida da vida que tanto amava. Levin conhecia seu irmão e o funcionamento de seu intelecto. Sabia que sua descrença não vinha do fato de a vida ser mais fácil para ele sem fé, mas de ter crescido porque, passo a passo, a interpretação científica contemporânea dos fenômenos naturais esmagava a possibilidade de fé e, portanto, sabia que seu retorno atual não era legítimo, provocado pelo mesmo funcionamento de seu intelecto, mas simplesmente um retorno temporário e interessado à fé, numa esperança desesperada de recuperação. Levin sabia também que Kit havia fortalecido sua esperança com relatos de maravilhosas recuperações de que ouvira falar. Levin sabia de tudo isso, e era-lhe agonizantemente doloroso contemplar os olhos suplicantes e esperançosos, o pulso emaciado, erguido com dificuldade, fazendo o sinal da cruz na testa tensa, os ombros proeminentes e o peito encovado e ofegante, que não se podia sentir condizentes com a vida pela qual o doente rezava. Durante o sacramento, Levin fez o que ele, um descrente, já fizera mil vezes. Disse, dirigindo-se a Deus, se tu existes, faze com que este homem se recupere. É claro que isso já foi repetido muitas vezes. E tu o salvarás, e a mim também. Após a extrema-unção, o doente sentiu-se subitamente melhor. Não tossiu uma única vez ao longo de uma hora, sorriu, beijou a mão de Kit, agradecendo-lhe com lágrimas, e disse que estava bem, sem dor, que se sentia forte e com apetite. Chegou a se levantar quando lhe trouxeram a sopa e pediu também uma costeleta. Desesperadamente doente como estava, por mais óbvio que fosse à primeira vista que não conseguiria se recuperar, Levin e Kit estavam, durante aquela hora, ambos no mesmo estado de excitação, felizes, embora temerosos de se enganarem. Ele está melhor? Sim, muito. É maravilhoso. Não há nada de maravilhoso nisso. De qualquer forma, ele está melhor. Disseram eles num sussurro, sorrindo um para o outro. Essa autoilusão não durou muito. O doente caiu num sono tranquilo, mas foi acordado meia hora depois pela tosse. E, de repente, toda a esperança desapareceu, tanto daqueles que o cercavam quanto dele próprio. A realidade do seu sofrimento esmagou todas as esperanças em Levin, Kit e no próprio doente, não deixando dúvidas, nem mesmo lembranças de esperanças passadas. Sem se referir àquilo em que acreditara meia hora antes, como se tivesse vergonha até de se lembrar, pediu iodo para inalar em um frasco coberto com um papel perfurado. Levin lhe entregou o frasco, e o mesmo olhar de esperança apaixonada com que havia tomado o sacramento agora se fixava no irmão, exigindo dele a confirmação das palavras do médico de que inalar iodo fazia maravilhas. Katia não está aqui? Ele ofegou, olhando ao redor enquanto Lievin concordava relutantemente com as palavras do médico. Não, então eu posso dizer. Foi por ela que passei por aquela farsa. Ela é tão doce, mas você e eu não podemos nos enganar. É nisso que eu acredito, disse ele, e apertando a garrafa na mão ossuda, começou a respirar sobre ela. Às 8 horas da noite, Lievin e a esposa tomavam chá no quarto quando Maria Nikolaevna correu até eles, ofegante. Ela estava pálida e seus lábios tremiam. Ele está morrendo, sussurrou. Tem medo que morra agora mesmo? Os dois correram até ele. Ele estava sentado, ereto, com um cotovelo apoiado na cama, as costas compridas, curvadas e a cabeça baixa. Como você se sente? Lievin perguntou no sussurro, após um silêncio. Sinto que estou partindo, disse Nikolai com dificuldade, mas com extrema clareza, articulando as palavras. Ele não levantou a cabeça, apenas ergueu os olhos sem que alcançassem o rosto do irmão. Katia, vá embora, acrescentou. Lievin deu um pulo e, com um sussurro peremptório, fez com que ela saísse. Estou partindo, ele disse novamente. Por que você acha isso? Disse Lievin, como se quisesse dizer alguma coisa. Oh, por que estou partindo? Repetiu ele, como se gostasse da frase. É o fim. Maria Nikolaevna foi até ele. É melhor você se deitar, será mais fácil, ela disse. Vou me deitar em breve, pronunciou ele lentamente. Quando estiver morto, disse ele sarcasticamente irado. Bem, você pode me deitar se quiser. Lievin deitou o irmão de costas, sentou-se ao lado dele e fitou-o, prendendo a respiração. O moribundo jazia com os olhos fechados, mas os músculos da testa se contraíam de vez em quando, como se estivesse pensando profundamente e intensamente. Lievin, involuntariamente, pensou com ele no que lhe estava acontecendo agora, mas, apesar de todos os seus esforços mentais para acompanhá-lo, viu pela expressão daquele rosto calmo e severo que, para o moribundo, tudo se tornava cada vez mais claro e que, para Lievin, tudo continuava tão escuro quanto antes. Sim, sim. Então, articulou o moribundo, lentamente, a intervalos. Espere um pouco. Ele ficou em silêncio. Certo, pronunciou de repente, tranquilizando-o como se tudo estivesse resolvido para ele. Ó, senhor, murmurou e suspirou profundamente. Maria Nikolaevna apalpou os pés dele. Eles estão ficando frios, sussurrou. Por um longo tempo, um tempo muito longo, pareceu a Lievin, o doente ficou imóvel. Mas ele ainda estava vivo e, de vez em quando, suspirava. Lievin estava exausto pela tensão mental. Sentia que, sem esforço mental, conseguiria entender o que era certo. Não conseguia sequer pensar no problema da morte em si, mas, sem a vontade própria, pensamentos lhe vinham à mente sobre o que fazer em seguida. Fechar os olhos do morto, vesti-lo, encomendar o caixão. E por estranho que pareça, sentia-se completamente frio e não tinha consciência de tristeza nem de perda, muito menos de pena pelo irmão. Se sentia algum sentimento pelo irmão naquele momento, era inveja pelo conhecimento que o moribundo agora tinha e que ele não podia ter. Por muito tempo ele ficou sentado ali, esperando o fim, mas o fim não chegou. A porta se abriu e Kitty apareceu. Lievin se levantou para impedi-la. Mas, no momento em que se levantava, ouviu o som do moribundo se mexendo. Não vá embora, disse Nikolai, estendendo a mão. Lievin estendeu a dele e, furioso, acenou para a esposa ir embora. Com a mão do moribundo na sua, ficou sentado por meia hora, mais uma hora. Não pensava mais na morte. Perguntava-se o que Kitty estaria fazendo. Quem morava no quarto ao lado? Se o médico morava em casa própria, ansiava por comida e sono. Cautelosamente, afastou a mão e apalpou os pés. Os pés estavam frios, mas o doente ainda respirava. Lievin tentou novamente se afastar na ponta dos pés, mas o doente se mexeu novamente e disse: Não vá. O amanhecer chegou. O estado do doente permanecia inalterado. Lievin retirou furtivamente a mão e, sem olhar para o moribundo, foi para o seu quarto e adormeceu. Ao acordar, em vez da notícia da morte do irmão, como esperava, soube que o doente havia retornado ao seu estado anterior. Voltara a sentar-se, a tossir, a comer, a falar e, mais uma vez, a parar de falar da morte, a expressar esperança na sua recuperação e a tornara-se mais irritável e mais melancólico do que nunca. Ninguém, nem o irmão nem Kitty, conseguia acalmá-lo. Estava zangado com todos. Dizia coisas desagradáveis a todos, censurava-os pelo seu sofrimento e insistia que lhe trouxessem um médico famoso de Moscou. A todas as perguntas que lhe faziam sobre como se sentia, respondia sempre com uma expressão de reprovação vingativa. Estou a sofrer horrivelmente, insuportavelmente. O doente sofria cada vez mais, especialmente de escaras, que agora era impossível curar. E ficava cada vez mais irritado com todos ao seu redor, culpando-os por tudo, e especialmente por não lhe terem trazido um médico de Moscou. Kitty tentou de todas as maneiras aliviá-lo, acalmá-lo, mas tudo foi em vão. E Lievin viu que ela própria estava exausta, física e moralmente, embora não o admitisse. A sensação de morte que havia sido invocada em todos por sua despedida da vida na noite em que mandara buscar um irmão foi desfeita. Todos sabiam que ele inevitavelmente morreria em breve e que já estava meio morto. Todos não desejavam nada além de que ele morresse o mais rápido possível e todos, escondendo isso, lhe davam remédios, tentavam encontrar remédios e médicos e enganavam a ele, a si mesmos e uns aos outros. Tudo isso era falsidade, um engano repugnante e irreverente. E devido à inclinação de seu caráter, e porque ele amava o homem moribundo mais do que qualquer outra pessoa, Lievin estava dolorosamente consciente desse engano. Lievin, que há muito tempo era obcecado pela ideia de reconciliar seus irmãos, pelo menos diante da morte, escreveu ao seu irmão, Sergei Ivanovitch, e, tendo recebido uma resposta, leu a carta ao doente. Sergei Ivanovitch escreveu que não poderia comparecer pessoalmente e, em termos comoventes, implorou o perdão do irmão. O doente não disse nada. O que devo escrever para ele? Perguntou Lievin. Espero que não esteja zangado com ele. Não, nem um pouco. Respondeu Nikolai, irritado com a pergunta. Diga a ele para me enviar um médico. Seguiram-se mais 3 dias de agonia e o doente continuava no mesmo estado. A saudade da morte era sentida por todos agora, só de vê-lo, pelos garçons, pelo hoteleiro, por todos os hóspedes, pelo médico, por Maria Nikolaevna, por Lievin e por Kitty. Só o doente não expressou esse sentimento. Mas, ao contrário, ficou furioso por não lhe terem arranjado médicos e continuou a tomar remédios e a falar da vida. Só em raros momentos, quando o ópio lhe dava um alívio instantâneo da dor incessante, ele, às vezes, meio adormecido, proferia o que lhe era mais intenso no coração do que em todos os outros. Oh, se fosse o fim! Ou, quando acabará? Seus sofrimentos, cada vez mais intensos, fizeram seu trabalho e o prepararam para a morte. Não havia posição em que não sentisse dor, não havia um minuto em que não estivesse inconsciente disso, nem um membro, nem uma parte de seu corpo que não doesse e lhe causasse agonia. Até mesmo as lembranças, as impressões, os pensamentos desse corpo despertavam nele a mesma aversão que o próprio corpo. A visão de outras pessoas, seus comentários, suas próprias reminiscências, tudo era para ele uma fonte de agonia. Aqueles ao seu redor sentiam isso e, instintivamente, não se permitiam mover-se livremente, falar, expressar seus desejos diante dele. Toda a sua vida estava imersa naquele sentimento único de sofrimento e no desejo de se livrar dele. Evidentemente, apoderava-se dele aquela repulsa que o faria encarar a morte como a meta de seus desejos, como a felicidade. Até então, cada desejo individual, despertado pelo sofrimento ou pela privação, como fome, fadiga, sede, era satisfeito por alguma função corporal que lhe proporcionasse prazer. Mas agora, nenhum desejo ou sofrimento físico recebia alívio, e o esforço para aliviá-los apenas causava novo sofrimento. E assim, todos os seus desejos se fundiram em um só. O desejo de se livrar de todos os seus sofrimentos e de sua fonte, o corpo. Mas ele não tinha palavras para expressar esse desejo de libertação, e por isso não falava sobre isso. E por hábito, pedia a satisfação de desejos que agora não podia ser satisfeitos. Vire-me para outro lado, dizia, e imediatamente, depois pedia para ser virado de volta como antes. Dê-me um pouco de caldo. Tire o caldo. Fale de alguma coisa. Por que você está em silêncio? E assim que começavam a conversar, ele fechava os olhos e demonstrava cansaço, indiferença e aversão. No décimo dia após a chegada à cidade, Kitty estava doente. Sofria de dor de cabeça e enjoo, e não conseguiu se levantar a manhã toda. O médico opinou que a indisposição era decorrente de fadiga e excitação, e prescreveu repouso. Depois do jantar, porém, Kitty levantou-se e foi, como de costume, cuidar do seu trabalho em relação ao doente. Ele a olhou com severidade quando ela entrou e sorriu com desprezo quando ela disse que não estava bem. Naquele dia, ele não parava de assoar o nariz e gemia copiosamente. Como você se sente? Perguntou ela a ele. Pior, articulou ele com dificuldade. Estou com dor. Com dor? Onde? Em todos os lugares. Hoje vai acabar, você vai ver, disse Maria Nikolaevna. Embora tenha sido dito em um sussurro, o doente, cuja audição, como Levin notou, era muito aguçada, deve ter ouvido. Levin disse-lhe silêncio e olhou para o doente. Nikolai o ouviu, mas essas palavras não produziram efeito nele. Seus olhos ainda tinham o mesmo olhar intenso e reprovador. Por que você acha isso? Levin perguntou a ela, quando ela o seguiu pelo corredor. Ele começou a se criticar, disse Maria Nikolaevna. Como assim? O que você quer dizer? Assim, disse ela, puxando as dobras da saia de lã. Levin notou de fato que, durante todo o dia, o paciente se esforçou, por assim dizer, para arrancar algo de si. A previsão de Maria Nikolaevna se concretizou. Ao anoitecer, o doente não conseguia mais levantar as mãos e só conseguia olhar para a frente com a mesma expressão intensamente concentrada nos olhos. Mesmo quando seu irmão ou Kitty se inclinavam sobre ele para que pudesse vê-los, ele parecia do mesmo jeito. Kitty mandou chamar o padre para ler a oração pelos moribundos. Enquanto o padre lia, o moribundo não demonstrava nenhum sinal de vida. Os olhos estavam fechados. Levin, Kitty e Maria Nikolaevna estavam ao lado da cama. O padre mal havia terminado de ler a oração quando o moribundo se espreguiçou, suspirou e abriu os olhos. O padre, ao terminar a oração, colocou a cruz na testa fria, depois a devolveu lentamente ao suporte e, após permanecer em silêncio por mais 2 minutos, tocou a enorme mão em xangue que começava a esfriar. Ele se foi, disse o padre, e teria se afastado, mas, de repente, houve uma leve agitação nos bigodes do morto, que pareciam colados, e, bem distintamente no silêncio, eles ouviram do fundo do baú os sons bem definidos. Não tão cedo. E um minuto depois, o rosto se iluminou, um sorriso surgiu sobre os bigodes e as mulheres que se reuniram ao redor começaram a preparar cuidadosamente o cadáver. A visão do irmão e a proximidade da morte reacenderam em Lieven aquela sensação de horror diante do enigma insolúvel, juntamente com a proximidade e a inevitabilidade da morte que o atingira naquela noite de outono, quando o irmão o visitara. Esse sentimento era agora ainda mais forte do que antes, ainda menos do que antes. Ele se sentia capaz de apreender o significado da morte e sua inevitabilidade se erguia diante dele mais terrível do que nunca. Mas agora, graças à presença da esposa, esse sentimento não o reduziu ao desespero. Apesar da morte, ele sentia a necessidade da vida e do amor. Sentia que o amor o salvava do desespero e que esse amor, sob a ameaça do desespero, se tornara ainda mais forte e puro. O único mistério da morte, ainda sem solução, mal passara diante de seus olhos, quando outro mistério surgira, igualmente insolúvel, impelindo-o ao amor e à vida. O médico confirmou suas suposições em relação a Kit. Seu mal-estar era um sintoma de que ela estava grávida. Capítulo 21. A partir do momento em que Alexei Alexandrovich compreendeu, por meio de suas conversas com Betsy e Stepan Arkadyevich, que tudo o que se esperava dele era deixar a esposa em paz, sem sobrecarregá-la com sua presença, e que sua própria esposa desejava isso, sentiu-se tão perturbado que não conseguia tomar nenhuma decisão por si mesmo. Não sabia o que queria agora e, colocando-se nas mãos daqueles que tanto se interessavam por seus negócios, aceitou tudo com incondicional concordância. Foi somente quando Ana saiu de casa e a governanta inglesa mandou perguntar se deveria jantar com ele ou separadamente, que pela primeira vez compreendeu claramente sua situação e ficou horrorizado. O mais difícil nessa situação era o fato de não conseguir, de forma alguma, conectar e reconciliar seu passado com o presente. Não era o passado, quando vivera feliz com a esposa, que o perturbava. A transição desse passado para o conhecimento da infidelidade da esposa, ele já havia vivido miseravelmente. Aquele estado era doloroso, mas ele o compreendia. Se sua esposa, ao lhe declarar sua infidelidade, o tivesse abandonado, ele teria ficado magoado, infeliz, mas não estaria na situação desesperadora, incompreensível para si mesmo, em que se sentia agora. Não conseguia conciliar seu passado imediato, sua ternura, seu amor pela esposa doente e pelo filho do outro com que se verificava agora, isto é, com o fato de que, por assim dizer, em troca de tudo isso, ele se encontrava agora sozinho, envergonhado, alvo de chacota, sem necessidade de ninguém e desprezado por todos. Nos primeiros dias após a partida da esposa, Alexei Alexandrovich recebeu os candidatos, a assistência e seu secretário-chefe dirigiu-se ao comitê e desceu para jantar na sala de jantar como de costume. Sem se dar uma razão para o que estava fazendo, esforçou-se ao máximo durante esses 2 dias, simplesmente para manter uma aparência de compostura e até mesmo de indiferença. Respondendo à pergunta sobre a disposição dos aposentos e pertences de Ana Arkadievna, exerceu imenso autocontrole para parecer um homem a cujos olhos o ocorrido não era imprevisto nem fora do curso normal dos acontecimentos, e atingiu seu objetivo. Ninguém poderia ter detectado nele sinais de desespero. Mas, no segundo dia após a partida dela, quando Corney lhe entregou uma conta de uma loja de tecidos da moda que Ana se esquecera de pagar e anunciou que o balconista da loja estava esperando, Alexei Alexandrovich ordenou-lhe que o acompanhasse. Desculpe-me, excelência, por me aventurar a incomodá-la. Mas se nos ordenar que nós dirigamos a sua excelência, poderia gentilmente nos conceder o endereço dela? Alexei Alexandrovich ponderou, como pareceu ao escrivão, e de repente, virando-se, sentou-se à mesa. Afundando a cabeça nas mãos, Permaneceu sentado nessa posição por um longo tempo. Tentou falar várias vezes e parou de repente. Corney, percebendo a emoção do patrão, pediu ao escrivão que o visitasse em outra ocasião. Deixado sozinho, Alexei Alexandrovich reconheceu que não tinha mais forças para manter a firmeza e a compostura. Deu ordens para que a carruagem que o aguardava fosse levada de volta e, para que ninguém fosse admitido, e não desceu para jantar. Sentia que não conseguiria suportar o peso do desprezo e da exasperação universais que vira distintamente no rosto do escrivão e de Corney, e de todos, sem exceção, que conhecera durante aqueles 2 dias. Sentia que não conseguia afastar de si o ódio dos homens, porque esse ódio não vinha de ser mau. Nesse caso, poderia ter tentado ser melhor, mas de ser vergonhosamente e repulsivamente infeliz. Sabia que por isso, pelo próprio fato de seu coração estar dilacerado pela dor, seriam implacáveis com ele. Sentia que os homens o esmagariam como cães estrangulam um cão dilacerado que gane de dor. Sabia que o seu único meio de segurança contra as pessoas era esconder seus ferimentos delas e, instintivamente, tentou fazer isso por 2 dias, mas agora se sentia incapaz de manter a luta desigual. Seu desespero era ainda mais intensificado pela consciência de que estava completamente sozinho em sua tristeza. Em toda Petersburgo, não havia um ser humano a quem pudesse expressar o que sentia, que o sentisse não como um alto funcionário, não como um membro da sociedade, mas simplesmente como um homem sofredor. Na verdade, ele não tinha ninguém assim em todo o mundo. Alexei Alexandrovich cresceu órfão. Havia 2 irmãos. Eles não se lembravam do pai e a mãe faleceu quando Alexei Alexandrovich tinha 10 anos. A propriedade era pequena. O tio deles, Kareny, um alto funcionário do governo, outrora um dos favoritos do falecido czar, os criou. Após concluir o ensino médio e a universidade com medalhas, Alexei Alexandrovich, com a ajuda do tio, assumiu imediatamente uma posição de destaque no serviço militar e, a partir de então, dedicou-se exclusivamente à ambição política. No ensino médio, na universidade e, posteriormente, no serviço militar, Alexei Alexandrovich nunca estabeleceu uma amizade próxima com ninguém. Seu irmão era a pessoa mais próxima de seu coração, mas ocupava um cargo no Ministério das Relações Exteriores e estava sempre no exterior, onde faleceu logo após o casamento de Alexei Alexandrovich. Enquanto ele era governador de uma província, a tia Diana, uma rica provinciana, o havia colocado, já de meia idade, embora jovem para um governador, com sua sobrinha e conseguiu colocá-lo em tal posição que ele teve que se declarar ou deixar a cidade. Alexei Alexandrovich não hesitou por muito tempo. Havia, na época, tantos motivos a favor quanto contra. E não havia nenhuma consideração que prevalecesse sobre sua regra invariável de abster-se em caso de dúvida. Mas a tia Diana, por meio de um conhecido em comum, insinuou que ele já havia comprometido a moça e que era obrigado, por honra, a lhe fazer uma proposta. Ele fez a proposta e concentrou em sua noiva e em sua esposa todo o sentimento de que era capaz. O apego que sentia por Ana excluía em seu coração qualquer necessidade de relações íntimas com outras pessoas. E agora, entre todos os seus conhecidos, ele não tinha um único amigo. Tinha muitas supostas conexões, mas nenhuma amizade. Alexei Alexandrovich tinha muitas pessoas a quem convidar para jantar, a cuja simpatia apelar em qualquer assunto público que lhe interessasse, com cujo interesse contar para qualquer pessoa que desejasse ajudar, com quem discutir francamente os negócios alheios e os assuntos de Estado. Mas suas relações com essas pessoas limitavam-se a um canal claramente definido e tinham uma certa rotina da qual era impossível se afastar. Havia um homem, um colega seu na universidade, com quem fizera amizade mais tarde e com quem poderia ter falado de uma tristeza pessoal. Mas esse amigo ocupava um cargo no Departamento de Educação em uma parte remota da Rússia. Das pessoas em Petersburgo, as mais íntimas e possíveis eram seu secretário-chefe e seu médico. Mikhail Vassilievich Sludin, o secretário-chefe, era um homem direto, inteligente, de bom coração e consciencioso. E Alexei Alexandrovich tinha consciência de sua boa vontade pessoal. Mas os 5 anos de trabalho oficial juntos pareciam ter criado uma barreira entre eles que impedia relações mais calorosas. Depois de assinar os papéis que lhe foram entregues, Alexei Alexandrovich ficou sentado em silêncio por um longo tempo, olhando para Mikhail Vassilievich e tentou falar várias vezes, mas não conseguiu. Já havia preparado a frase: "O senhor ouviu falar do meu problema?" Mas terminou dizendo, como de costume: "Então, o senhor vai preparar isso para mim?" E com isso o dispensou. A outra pessoa era o médico, que também nutria por ele um sentimento gentil. Mas, havia muito tempo, um entendimento taciturno entre eles de que ambos estavam sobrecarregados pelo trabalho e sempre com pressa. Alexei Alexandrovich jamais pensou em suas amigas, principalmente na condessa Lídia Ivanovna. Todas as mulheres, simplesmente como mulheres, eram terríveis e desagradáveis para ele. Capítulo 22. Alexei Alexandrovich havia se esquecido da condessa Lídia Ivanovna, mas ela não o havia esquecido. No momento mais amargo de seu desespero solitário, ela veio até ele e, sem esperar ser anunciada, entrou direto em seu escritório, encontrou-o sentado com a cabeça entre as mãos. "Desobedecia a proibição", disse ela, entrando com passos rápidos e respirando com dificuldade, devido à excitação e ao rápido exercício. "Já ouvi tudo, Alexei Alexandrovich, caro amigo", continuou ela, apertando calorosamente a mão dele entre as suas e fitando-o com seus belos olhos pensativos. Alexei Alexandrovich, franzindo a testa, levantou-se e, soltando a mão, puxou uma cadeira para ela. "Não quer se sentar, condessa? Não estou vendo ninguém porque não estou bem", disse ele e seus lábios se contraíram. "Ai, cara amigo", repetiu a condessa Lídia Ivanovna, sem tirar os olhos dele e, de repente, suas sobrancelhas se ergueram nos cantos internos, descrevendo um triângulo em sua testa. Seu rosto feio e amarelo ficou ainda mais feio, mas Alexei Alexandrovich sentiu que ela sentia a pena dele e se preparava para chorar. E ele também se comoveu. Agarrou a sua mão gordinha e começou a beijá-la. "Oh, querido amigo", disse ela com a voz embargada pela emoção. "Você não deve se entregar à tristeza. Sua tristeza é grande, mas você deve encontrar o consolo. Estou esmagado. Estou aniquilado. Não sou mais um homem", disse Alexei Alexandrovich, soltando a mão dela, mas ainda olhando fixamente para os olhos marejados. "Minha situação é tão terrível porque não consigo encontrar lugar nenhum. Não consigo encontrar dentro de mim forças para me sustentar." "Você encontrará apoio. Busque-o. Não em mim, embora eu implore que acredite na minha amizade", disse ela com um suspiro. "Nosso apoio é o amor. Esse amor que ele nos concedeu. Seu fardo é leve", disse ela, com um olhar de êxtase que Alexei Alexandrovich conhecia tão bem. "Ele será seu apoio e seu socorro." Embora houvesse nessas palavras um toque daquela emoção sentimental para os seus próprios sentimentos elevados e daquele novo fervor místico que ultimamente havia ganhado terreno em Petersburgo, e que parecia desproporcional a Alexei Alexandrovich, ainda assim, era agradável para ele ouvir isso agora. "Estou fraco, estou arrasado. Não previ nada e agora não entendo nada." "Querido amigo", repetiu Lídia Ivanovna, Não é a perda do que não tenho agora, não é isso, prosseguiu Alexei Alexandrovitch. Eu não lamento por isso, mas não consigo evitar a humilhação diante dos outros pela posição em que estou. É errado, mas não consigo evitar. Não consigo evitar. Não foi você quem realizou aquele nobre ato de perdão que me comoveu e a todos os outros também? Mas ele que agiu em seu coração, disse a Condessa Lídia Ivanovna, erguendo os olhos em êxtase. É por isso você não pode se envergonhar de seu ato. Alexei Alexandrovitch franziu as sobrancelhas e, curvando as mãos, estalou os dedos. É preciso conhecer todos os fatos, disse ele com sua voz fina. A força de um homem tem limites, Condessa, e eu cheguei aos meus. O dia todo tive que fazer arranjos sobre assuntos domésticos decorrentes, enfatizou a palavra decorrentes, da minha nova e solitária posição. Os criados, a governanta, as contas, essas alfinetadas me apunhalaram no coração e não tenho forças para suportá-las. No jantar, ontem, eu estava quase me levantando da mesa. Não suportava o jeito como meu filho me olhava. Ele não me perguntou o significado de tudo aquilo, mas queria perguntar e eu não suportava olhar para ele. Ele tinha medo de olhar para mim, mas isso não é tudo. Alexei Alexandrovitch teria se referido à conta que lhe trouxeram, mas sua voz tremeu e ele parou. Aquela conta em papel azul, por um chapéu e fitas, ele não conseguia se lembrar sem uma onda de autopiedade. Eu entendo, meu querido amigo, disse Lídia Ivanovna. Eu entendo tudo. Socorro e conforto você não encontrará em mim, embora eu tenha vindo apenas para ajudá-la, se eu puder tirar de você todos esses cuidados mesquinhos e humilhantes, eu entendo que a palavra de uma mulher, a supervisão de uma mulher são necessárias. Você vai confiar isso a mim? Em silêncio e com gratidão, Alexei Alexandrovitch apertou a mão dela. Juntos cuidaremos de Serioja. Assuntos práticos não são o meu forte. Mas vou começar a trabalhar. Serei sua governanta. Não me agradeça. Não faço isso por mim mesmo. Não posso deixar de agradecer. Mas, meu caro amigo, não ceda ao sentimento de que você falou. A vergonha daquilo que é a maior glória do cristão, aquele que se humilha será exaltado. E você não pode me agradecer. Você deve agradecê-lo e orar a ele por socorro. Somente nele encontramos paz, consolo, salvação e amor, disse ela, e voltando os olhos para o céu, começou a rezar, enquanto Alexei Alexandrovitch se recuperava de seu silêncio. Alexei Alexandrovitch a ouvia agora, e aquelas expressões que lhe pareciam, se não desagradáveis, pelo menos exageradas, agora lhe pareciam naturais e consoladoras. Alexei não gostou desse novo fervor entusiasmado. Era um crente interessado em religião, principalmente em seu aspecto político, e a nova doutrina, que se aventurava em diversas novas interpretações, justamente por abrir caminho para discussão e análise, era, em princípio, desagradável para ele. Até então, ele havia assumido uma atitude fria e até antagônica em relação a essa nova doutrina. E com a Condessa Lídia Ivanovna, que se deixara levar por ela, nunca discutira, mas, com o silêncio, se esquivava assiduamente de suas tentativas de provocá-lo a uma discussão. Agora, pela primeira vez, ele ouvia suas palavras com prazer e não se opunha interiormente a elas. Sou muito grato a você, tanto por suas ações quanto por suas palavras, disse ele quando ela terminou de rezar. A Condessa Lídia Ivanovna apertou mais uma vez as mãos do amigo. Agora vou assumir os meus deveres, disse ela com um sorriso após uma pausa, enquanto enxugava as lágrimas. Primeiro vou para Serioja. Só em último caso recorrerei a você. E ela se levantou e saiu. A Condessa Lídia Ivanovna foi até a parte da casa de Serioja e, derramando lágrimas nas bochechas da criança assustada, disse-lhe que seu pai era um santo e sua mãe estava morta. A condessa Lídia Ivanovna cumpriu sua promessa. Ela de fato assumiu a responsabilidade pela organização e administração da casa de Alexei Alexandrovich, mas não exagerou ao afirmar que assuntos práticos não eram seu ponto forte. Todos os seus arranjos tiveram que ser modificados por não poderem ser realizados, e foram modificados por Corny, o criado de Alexei Alexandrovich, e, embora ninguém soubesse, agora administrava a casa de Karenina e, silenciosa e discretamente, relatava ao seu amo, enquanto ele se vestia, tudo o que ele precisava saber. Mas a ajuda de Lídia Ivanovna não foi menos real. Ela deu apoio moral a Alexei Alexandrovich, consciente de seu amor e respeito por ele, e ainda mais, como lhe era reconfortante acreditar, por quase tê-lo convertido ao cristianismo, isto é, de um crente indiferente e apático, ela o transformou em um adepto fervoroso e firme da nova interpretação da doutrina cristã, que vinha ganhando espaço ultimamente em Petersburgo. Foi fácil para Alexei Alexandrovich acreditar nesse ensinamento. Ele, como Lídia Ivanovna, aliás, e outros que compartilhavam de suas opiniões, era completamente desprovido da vivacidade da imaginação, aquela faculdade espiritual em virtude da qual as concepções evocadas pela imaginação se tornam tão vívidas que devem necessariamente estar em harmonia com outras concepções e com a realidade. Ele não via nada de impossível e inconcebível na ideia de que a morte, embora existisse para os descrentes, não existia para ele, e que, como possuía a fé mais perfeita, cuja medida ele próprio julgava, portanto não havia pecado em sua alma, e ele estava experimentando a salvação completa aqui na Terra. É verdade que a errônea e a superficialidade dessa concepção de sua fé eram vagamente perceptíveis para Alexei Alexandrovich, e ele sabia que, quando, sem a menor ideia de que seu perdão era a ação de um poder superior, se rendeu diretamente ao sentimento de perdão. Sentiu mais felicidade do que agora quando pensava a cada instante que Cristo estava em seu coração e que, ao assinar documentos oficiais, estava fazendo a sua vontade. Mas, para Alexei Alexandrovich, era uma necessidade pensar dessa maneira. Era tão necessário para ele, em sua humilhação, ter algum ponto de vista elevado, por mais imaginário que fosse, de onde, desprezado por todos, pudesse desprezar os outros, e se apegou, como a sua única salvação, à sua ilusão de salvação. Capítulo 23. A condessa Lídia Ivanovna, ainda muito jovem e sentimental, casara-se com um homem rico e de alta posição, um libertino extremamente afável, jovial e extremamente libertino. 2 meses após o casamento, o marido a abandonou e ele recebeu suas apaixonadas declarações de afeto com um sarcasmo e até mesmo uma hostilidade que as pessoas, conhecendo o bom coração do conde e não vendo defeitos na sentimental Lídia, não conseguiam explicar. Embora fossem divorciados e vivessem separados, sempre que o marido encontrava a esposa, invariavelmente se comportava com ela com a mesma ironia maligna, cuja causa era incompreensível. A condessa Lídia Ivanovna havia desistido há muito tempo de se apaixonar pelo marido, mas desde então nunca mais deixou de se apaixonar por ninguém. Apaixonou-se por quase todos os que se distinguiram de alguma forma. Apaixonou-se por todos os novos príncipes e princesas que se casaram com membros da família imperial. Apaixonou-se por um alto dignatário da igreja, um vigário e um pároco. Apaixonou-se por um jornalista, 3 eslavófilos, por Komissarov, um pastor, um médico, um missionário inglês e um Karenin. Todas essas paixões, em constante declínio ou acirramento, não a impediram de manter as relações mais extensas e complexas com a corte e a alta sociedade. Mas, desde o momento em que, após os problemas de Karenin, ela o acolheu sob sua proteção especial, desde o momento em que se pôs a trabalhar na casa de Karenin, cuidando de seu bem-estar, ela sentiu que todos os seus outros apegos não eram verdadeiros e que agora estava genuinamente apaixonada, e por ninguém além de Karenin. O sentimento que agora sentia por ele parecia-lhe mais forte do que qualquer um de seus sentimentos anteriores. Analisando seus sentimentos e comparando-os com paixões anteriores, ela percebeu distintamente que não estaria apaixonada por Komissarov se ele não tivesse salvado a vida do Czar, que não estaria apaixonada por Ristich Kudzhistik se não existisse a questão eslava, mas que amava Karenin por ele mesmo, por sua alma elevada e compreensível, pelas notas doces para ela, agudas de sua voz, por sua entonação arrastada, seus olhos cansados, seu caráter e suas mãos brancas e macias com as veias inchadas. Ela não estava apenas de radiante ao conhecê-lo, mas buscava em seu rosto sinais da impressão que estava causando nele. Tentava agradá-lo, não apenas com palavras, mas com toda a sua pessoa. Era por ele que agora se dedicava mais ao vestuário do que antes. Percebia-se em devaneios sobre o que poderia ter sido se ela não tivesse sido casada e ele estivesse livre. Corava de emoção quando ele entrava na sala e não conseguia reprimir um sorriso de êxtase quando ele lhe dizia algo amável. Já fazia vários dias que a Condessa Lídia Ivanovna estava em estado de intensa excitação. Soube que Anna e Vronsky estavam em Petersburgo. Alexei Alexandrovich precisava ser poupado de vê-la. Precisava ser poupado até mesmo da torturante consciência de que aquela mulher horrível estava na mesma cidade que ele e que poderia encontrá-la a qualquer momento. Lídia Ivanovna perguntou aos seus amigos o que aquelas pessoas infames, como ela chamava Anna e Vronsky, pretendiam fazer e se esforçou para guiar cada movimento de seu amigo durante aqueles dias, de modo que ele não pudesse encontrá-los. O jovem ajudante conhecido de Vronsky, por meio de quem ela obteve suas informações e que esperava obter uma concessão por meio da Condessa Lídia Ivanovna, disse-lhe que eles haviam encerrado seus negócios e partiriam no dia seguinte. Lídia Ivanovna já havia começado a se acalmar quando, na manhã seguinte, um bilhete lhe foi entregue, cuja caligrafia ela reconheceu com horror. Era a caligrafia de Anna Karenina. O envelope era de papel grosso, como casca de árvore, e no papel amarelo oblongo havia um enorme monograma, e a carta tinha um aroma agradável. Quem trouxe isso? Um comissário do hotel? Demorou um pouco até que a Condessa Lídia Ivanovna conseguisse sentar-se para ler a carta. Sua excitação provocou um ataque de asma, ao qual ela estava sujeita. Quando se recompôs, leu a seguinte carta em francês. Madame la Condessa, os sentimentos cristãos que preenchem seu coração me dão, creio eu, imperdoável ousadia de lhe escrever. Sinto-me infeliz por estar separada do meu filho. Peço permissão para vê-lo uma vez antes de minha partida. Perdoe-me por me lembrar de você. Dirijo-me a você e não a Alexei Alexandrovich, simplesmente porque não desejo fazer com que esse homem generoso sofra ao se lembrar de mim. Conhecendo sua amizade por ele, sei que me compreenderá. Poderia enviar Seryozha até mim, ou devo ir à casa em algum horário fixo, ou me informará quando e onde posso vê-lo fora de casa. Não prevejo uma recusa, conhecendo a magnanimidade daquele a quem a decisão cabe. Você não pode conceber o desejo que tenho de vê-lo e, portanto, não pode conceber a gratidão que sua ajuda despertará em mim. Assinado, Anna. Tudo naquela carta exasperava a Condessa Lídia Ivanovna. Seu conteúdo e a alusão à magnanimidade e especialmente o seu tom livre e fácil, como ela considerava. Diga que não há resposta, disse a condessa Lídia Ivanovna e, imediatamente abrindo seu livro de anotações, escreveu a Alexei Alexandrovich que esperava vê-lo a uma hora no DIC. Preciso falar com você sobre um assunto grave e doloroso. Lá combinaremos um encontro. De preferência em minha casa, onde pedirei chá como você gosta. Urgente. Ele coloca a cruz, mas dá a força para carregá-la, acrescentou, para lhe dar uma pequena preparação. A condessa Lídia Ivanovna costumava escrever 2 ou 3 cartas por dia para Alexei Alexandrovich. Ela apreciava essa forma de comunicação que lhe dava oportunidade para um refinamento e um ar de mistério não proporcionados por seus encontros pessoais. Capítulo 24. O dia que estava chegando ao fim, as pessoas se encontravam enquanto se afastavam e fofocavam sobre as últimas notícias, as novas honrarias concedidas e as mudanças nos cargos dos funcionários superiores. Se ao menos a Condessa Maria Borisovna fosse ministra da guerra e a Princesa Vatkovskaya fosse comandante em chefe, disse um velho grisalho de uniforme bordado a ouro, dirigindo-se a uma alta e bela dama de honra que o questionara sobre as novas nomeações. E eu, entre os ajudantes? Disse a dama de honra, sorrindo. Você já tem um compromisso? Você é chefe do departamento eclesiástico e sua assistente é Karenina. Bom dia, príncipe, disse o velhinho a um homem que se aproximou dele. O que você estava dizendo de Karenin? Perguntou o príncipe. Ele e Putyatov receberam Alexander Nevsky? Achei que ele já tinha. Não, olha só para ele, disse o velhinho, apontando com o seu chapéu bordado para Karenin, de uniforme da corte e com a nova fita vermelha nos ombros, parado na porta do salão, com um membro influente do Conselho Imperial. Satisfeito e feliz como um centavo, acrescentou, parando para apertar a mão de um belo cavalheiro do quarto de dormir de proporções colossais. Não, ele parece mais velho, disse o cavalheiro do quarto. Por excesso de trabalho. Ultimamente ele está sempre elaborando projetos. Hoje em dia, ele não deixa um pobre coitado ir embora sem que lhe expliquem tudo em detalhes. Parecendo mais velho, você disse? Acho que a condessa Lídia Ivanovna está com ciúmes da esposa dele. Ah, vamos lá, por favor, não diga mal da condessa Lídia Ivanovna. Por que há algum mal em ela estar apaixonada por Karenin? Mas é verdade que Madame Karenina está aqui? Bem, não aqui no palácio, mas em Petersburgo. Eu a encontrei ontem com Alexei Vronsky, no Morsky. O cavalheiro do quarto estava começando, mas parou para dar espaço, curvando-se para um membro da família imperial passar. Assim, as pessoas falavam incessantemente de Alexei Alexandrovich, criticando e rindo dele, enquanto ele, bloqueando o caminho do membro do Conselho Imperial que havia capturado, explicava-lhe ponto por ponto seu novo projeto financeiro, sem interromper seu discurso por um instante sequer, com medo de que ele escapasse. Quase ao mesmo tempo em que sua esposa deixou Alexei Alexandrovich, chegou a ele o momento mais amargo na vida de um funcionário, o momento em que sua carreira ascendente chega ao fim. Esse ponto final havia chegado e todos o percebiam, mas o próprio Alexei Alexandrovich ainda não tinha consciência de que sua carreira havia terminado. Fosse por causa de sua rivalidade com Stremov, ou de seu infortúnio com a esposa, ou simplesmente por Alexei Alexandrovich ter atingido seus limites predestinados, tornara-se evidente para todos, ao longo daquele ano, que sua carreira estava chegando ao fim. Ele ainda ocupava um cargo de importância, participava de muitas comissões e comitês, mas era um homem cujo dia havia chegado ao fim e de quem nada se esperava. Tudo que ele dizia, tudo que ele propunha, era ouvido como se fosse algo a muito familiar e exatamente aquilo que não era necessário. Mas, Alexei Alexandrovich não tinha consciência disso e, ao contrário, estando afastado da participação direta na atividade governamental, via com mais clareza do que nunca os erros e defeitos nas ações dos outros e considerava seu dever apontar meios para corrigi-los. Logo, após a separação da esposa, começou a escrever sua primeira nota sobre o novo procedimento judicial, a primeira de uma série interminável de notas que estava destinado a escrever no futuro. Alexei Alexandrovich não apenas deixou de observar sua posição desesperada no mundo oficial, como também não estava apenas livre de ansiedade sobre esse assunto, como também estava positivamente mais satisfeito do que nunca com sua própria atividade. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a mulher, diz o apóstolo Paulo, e Alexei Alexandrovich, que agora era guiado em todas as suas ações pelas Escrituras, frequentemente se lembrava desse texto. Parecia-lhe que, desde que ficara sem esposa, nesses mesmos projetos de reforma, ele via servindo ao Senhor com mais zelo do que antes. A inconfundível impaciência do membro do conselho que tentava se afastar dele não perturbou o Alexei Alexandrovich. Ele desistiu de sua exposição somente quando o membro do conselho, aproveitando a oportunidade quando um membro da família imperial estava passando, escapuliu dele. Deixando sozinho, Alexei Alexandrovich olhou para baixo, organizando seus pensamentos, então olhou casualmente ao redor e caminhou em direção à porta, onde esperava encontrar a condessa Lídia Ivanovna. E como são fortes, como são fisicamente saudáveis, pensou Alexei Alexandrovich, olhando para o robusto cavalheiro do quarto, com suas suíças bem penteadas e perfumadas, e para o pescoço vermelho do príncipe, apertado por seu uniforme apertado. Ele teve que passar por eles em seu caminho. Dizem que o mundo inteiro é mau, pensou, lançando outro olhar de soslaio para as panturrilhas do cavalheiro do quarto. Avançando deliberadamente, Alexei Alexandrovich curvou-se com seu habitual ar de cansaço e dignidade para o cavalheiro que estava falando sobre ele e, olhando em direção à porta, seus olhos procuraram a condessa Lídia Ivanovna. Ah, Alexei Alexandrovich, disse o velhinho, com um brilho malicioso nos olhos, no momento em que Karenin estava no mesmo nível deles e assentia com um gesto frio. Ainda não o parabenizei, disse o velho, apontando para a fita que acabara de receber. Obrigado, respondeu Alexei Alexandrovich. Que dia maravilhoso hoje, acrescentou, enfatizando com seu jeito peculiar a palavra maravilhoso. Ele sabia muito bem que riam dele, mas não esperava nada além de hostilidade da parte deles. Já estava acostumado a isso. Ao avistar os ombros amarelos de Lídia Ivanovna projetando-se acima do espartilho e seus belos olhos pensativos convidando-o a se aproximar, Alexei Alexandrovich sorriu, revelando dentes brancos e imaculados, e foi em sua direção. O vestido de Lídia Ivanovna lhe custara muito, como, aliás, todos os seus vestidos ultimamente. Seu objetivo com o vestuário era agora completamente o oposto do que perseguira há 30 anos antes. Naquela época, seu desejo era adornar-se com algo, e quanto mais adornada, melhor. Agora, ao contrário, ela estava forçosamente enfeitada de uma maneira tão inconsistente com sua idade e sua figura que sua única preocupação era fazer com que o contraste entre seus adornos e seu próprio exterior não fosse tão assustador. E para Alexei Alexandrovich, ela conseguiu e era atraente aos seus olhos. Para ele, ela era a única ilha, não apenas de boa vontade, mas de amor em meio ao mar de hostilidade e zombaria que o cercava. Passando por fileiras de olhos irônicos, ele foi atraído naturalmente pelo olhar amoroso dela, assim como uma planta é atraída pelo sol. Eu o parabenizo, ela disse a ele, com os olhos fixos na fita dele. Reprimindo um sorriso de prazer, ele deu de ombros e fechou os olhos, como se dissesse que aquilo não lhe trazia alegria. A Condessa Lídia Ivanovna sabia muito bem que aquela era uma de suas principais fontes de satisfação, embora ele nunca o admitisse. Como está o nosso anjo? Perguntou a Condessa Lídia Ivanovna, referindo-se à Serioja. Não posso dizer que fiquei muito satisfeito com ele, disse Alexei Alexandrovitch, erguendo as sobrancelhas e abrindo os olhos. E Sitnikov não está satisfeito com ele? Sitnikov era o tutor a quem a educação secular de Serioja foi confiada. Como já mencionei, há nele uma espécie de frieza em relação às questões mais importantes que deveriam tocar o coração de cada homem e de cada criança. Alexei Alexandrovitch começou a expor suas opiniões sobre a única questão que o interessava além do serviço, a educação do filho. Quando Alexei Alexandrovitch, com a ajuda de Lídia Ivanovna, foi trazido de volta à vida e à atividade, sentiu que era seu dever cuidar da educação do filho que lhe restava. Nunca antes se interessando por questões educacionais, Alexei Alexandrovitch dedicou algum tempo ao estudo teórico da matéria. Depois de ler vários livros sobre antropologia, educação e didática, Alexei Alexandrovitch elaborou um plano de educação. E contratando o melhor tutor de Petersburgo para supervisioná-lo, pôs-se a trabalhar e a matéria o observou continuamente. Sim, mas o coração. Vejo nele o coração do pai, e com um coração assim, uma criança não pode errar muito, disse Lídia Ivanovna com entusiasmo. Sim, talvez. Quanto a mim, cumpro o meu dever. É tudo o que posso fazer. Você vem até mim? Disse a Condessa Lídia Ivanovna após uma pausa. Temos que falar de um assunto doloroso para você. Eu daria tudo para poupá-lo de certas lembranças, mas outras não pensam da mesma forma. Recebi uma carta dela. Ela está aqui em Petersburgo. Alexei Alexandrovitch estremeceu com a alusão à esposa, mas imediatamente seu rosto assumiu a rigidez mortal que expressava total impotência diante do assunto. Eu estava esperando por isso, ele disse. A Condessa Lídia Ivanovna olhou para ele em êxtase, e lágrimas de êxtase diante da grandeza de sua alma brotaram em seus olhos. Capítulo 25. Quando Alexei Alexandrovitch entrou no pequeno e aconchegante boudoir da Condessa Lídia Ivanovna, decorado com porcelanas antigas e decorado com retratos, a própria dama ainda não havia aparecido. Ela estava trocando de vestido. Uma toalha estava estendida sobre uma mesa redonda, e sobre ela estavam um serviço de chá de porcelana, uma lamparina de prata e uma chaleira. Alexei Alexandrovitch olhou distraidamente para os inúmeros retratos familiares que adornavam a sala e, sentando-se à mesa, abriu um novo testamento sobre ela. O farfalhar da saia de seda da condessa desviou sua atenção. Bem, agora podemos sentar-nos em silêncio, disse a condessa Lídia Ivanovna, deslizando apressadamente com um sorriso agitado entre a mesa e o sofá, e conversar enquanto tomamos chá. Após algumas palavras de preparação, a Condessa Lídia Ivanovna, respirando com dificuldade e corando vermelho, entregou nas mãos de Alexei Alexandrovitch a carta que havia recebido. Depois de ler a carta, ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Não acho que eu tenha o direito de recusá-la, disse ele, erguendo os olhos timidamente. Caro amigo, você nunca vê maldade em ninguém. Pelo contrário, vejo que tudo é mal. Mas, se é justo, seu rosto demonstrava indecisão e busca por conselho, apoio e orientação em um assunto que ele não entendia. Não, interrompeu a Condessa Lídia Ivanovna, tudo tem limites. Eu entendo a imoralidade, disse ela, sem muita sinceridade, já que jamais conseguiria entender o que leva as mulheres à imoralidade. Mas não entendo a crueldade. Com quem? com você? Como ela pode ficar na cidade onde você está? Não, quanto mais se vive, mais se aprende. E estou aprendendo a entender a sua altivez e a baixeza dela. Quem vai atirar uma pedra? Disse Alexei Alexandrovitch, inconfundivelmente satisfeito com o papel que tinha a desempenhar. Eu perdoei tudo, e por isso não posso privá-la do que lhe é exigido pelo amor ao filho. Mas isso é amor, meu amigo? É sincero? Admitindo que você perdoou, que você perdoa, temos o direito de influenciar os sentimentos daquele anjo? Ele a considera morta? Ele reza por ela e implora a Deus que tenha misericórdia de seus pecados? E é melhor assim? Mas agora, o que ele vai pensar? Eu não tinha pensado nisso, disse Alexei Alexandrovitch, evidentemente concordando. A condessa Lídia Ivanovna escondeu o rosto entre as mãos e ficou em silêncio. Ela estava rezando. Se me pedes um conselho, disse ela, terminando a oração e descobrindo o rosto, eu não te aconselho a fazer isso. Achas que não vejo como está sofrendo? Como isso te abriu as feridas? Mas supondo que, como sempre, você não pense em si mesmo, a que isso pode levar? A um novo sofrimento para ti? A tortura para a criança? Se ainda houvesse um traço de humanidade nela, ela não deveria desejá-lo para si mesma? Não, não. Hesito em dizer que não aconselho. Se me confiares isso, escreverei para ela. E Alexei Alexandrovitch consentiu, e a condessa Lídia Ivanovna enviou a seguinte carta em francês. Querida senhora, lembrar-se de você pode ter consequências para seu filho, levando-o a questionamentos que não poderiam ser respondidos sem implantar na alma da criança um espírito de censura em relação ao que deveria ser sagrado para ele. Portanto, imploro que interprete a recusa de seu marido com o espírito do amor cristão. Rogo a Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia de você. Condessa Lídia. Esta carta atingiu o objetivo secreto que a Condessa Lídia Ivanovna havia escondido de si mesma. Ela feriu Ana profundamente. Por sua vez, Alexei Alexandrovitch, ao retornar da casa de Lídia Ivanovna, não conseguiu se concentrar em suas atividades habituais durante todo o dia e encontrar aquela paz espiritual de alguém salvo e crente que sentira ultimamente. A lembrança de sua esposa, que tanto pecou contra ele e para com quem fora tão impiedoso, como a condessa Lídia Ivanovna tão justamente lhe disse, não deveria perturbá-lo, mas ele não estava tranquilo. Não conseguia entender o livro que lia, não conseguia afastar as lembranças perturbadoras de suas relações com ela, do erro que, como agora parecia, cometera em relação a ela. A lembrança de como recebeu sua confissão de infidelidade no caminho de volta das corridas, especialmente o fato de ter insistido apenas na observância do decoro externo e não ter enviado um desafio, o torturava como remorso. Torturava-o também a lembrança da carta que lhe escreveu e, acima de tudo, seu perdão, que ninguém queria, e seu cuidado com o filho do outro homem faziam seu coração arder de vergonha e remorso. E exatamente o mesmo sentimento de vergonha e arrependimento que ele sentia agora, enquanto revisava todo o seu passado com ela, relembrando as palavras estranhas com que, depois de muito hesitar, ele lhe fez uma proposta. Mas como eu fui culpado? Disse para si mesmo, e essa pergunta sempre despertava nele outra pergunta. Se eles sentiam de forma diferente, se seus amores e casamentos eram diferentes, esses Vronskis e Oblonskis, esses cavalheiros de quarto com suas panturrilhas, e passou pela sua mente toda uma série de homens vigorosos e autoconfiantes, que sempre e em todos os lugares atraíam sua atenção inquisitiva, apesar de si mesmo. Ele tentou dissipar esses pensamentos, tentou se convencer de que não estava vivendo para esta vida transitória, mas para a vida eterna, e havia paz e amor em seu coração. Mas o fato de ter cometido, ao que lhe parecia, alguns erros triviais nessa vida passageira e trivial, o torturava como se a salvação eterna em que acreditava não existisse. Mas essa tentação não durou muito, e logo restabeleceu-se na alma de Alexei Alexandrovich a paz e a elevação que lhe permitiam esquecer o que não queria lembrar. Capítulo 26. E então, Capitonich? Perguntou Serioja, voltando corado e bem-humorado do passeio da véspera do seu aniversário e entregando seu sobretudo ao porteiro, alto e velho, que sorriu para um homenzinho do alto de sua figura esguia. E então, o escrivão enfaixado esteve aqui hoje? Papai o viu? Ele o viu. No minuto em que o secretário-chefe saiu, eu o anunciei, disse o porteiro com uma piscadela bem-humorada. Aqui, vou tirar. Serioja, disse o tutor, parando na porta que dava para os aposentos internos. Tire você mesmo. Mas Serioja, embora ouvisse a voz fraca do tutor, não lhe deu atenção. Ficou parado, segurando o cinto do porteiro e olhando fixamente para o seu rosto. Bem, e o papai fez o que queria para ele? O porteiro assentiu afirmativamente. O escrivão, com o rosto contraído, que já viera 7 vezes pedir algum favor a Alexei Alexandrovich, interessou tanto Serioja quanto o porteiro. Serioja o encontrou no vestíbulo e o ouviu implorar lamentosamente ao porteiro que o anunciasse, dizendo que ele e seus filhos tinham a morte à sua frente. Desde então, Serioja, tendo-o encontrado pela 2ª vez no salão, demonstrou grande interesse por ele. Bem, ele ficou muito feliz? Ele perguntou. Feliz? Acho que sim. Quase dançando enquanto se afastava. E sobrou alguma coisa? Perguntou Serioja, após uma pausa. Venha, senhor, disse o porteiro. Então, balançando a cabeça, sussurrou. Algo da condessa? Serioja entendeu imediatamente que o que o porteiro estava falando era um presente da Condessa Lídia Ivanovna para o seu aniversário. O que você diz? Onde? Corney levou para o seu pai. Deve ser um belo brinquedo. É grande? Assim? Um pouco pequeno, mas é muito bom. Um livro? Não, nada. Vai, vai. Vassili Lukitch está te chamando. Disse o porteiro, ouvindo os passos do tutor se aproximando e tirando cuidadosamente do cinto a mãozinha na luva meio arrancada, fez um sinal com a cabeça em direção ao tutor. Vassili Lukitch, só um minutinho, respondeu Serioja, com aquele sorriso alegre e amoroso que sempre conquistava o consciencioso Vassili Lukitch. Serioja estava feliz demais. Tudo era delicioso demais para que ele pudesse deixar de compartilhar com seu amigo, o porteiro, a boa sorte da família, da qual ouviu falar durante seu passeio no jardim público, através da sobrinha de Lídia Ivanovna. Esta boa notícia lhe pareceu particularmente importante por vir ao mesmo tempo que a alegria do escriturário enfaixado e a sua própria alegria por os brinquedos terem chegado para ele. Parecia a Serioja que aquele era um dia em que todos deveriam estar contentes e felizes. Você sabia que o papai recebeu Alexander Nevsky hoje? Com certeza, as pessoas já vieram parabenizá-lo. E ele está feliz? Fico feliz com o favor gracioso do Czar? Acho que sim. É uma prova de que ele mereceu, disse o porteiro, severo e sério. Serioja mergulhou em seus devaneios, olhando para o rosto do porteiro, que ele havia estudado cuidadosamente em cada detalhe, especialmente o queixo que prendia entre os bigodes grisalhos, nunca visto por ninguém além de Serioja, que o via apenas de baixo. Bem, e a sua filha foi te ver ultimamente? A filha do porteiro era bailarina. Quando ela vem nos dias de semana... Eles também têm lições para aprender, e o senhor tem a sua lição, senhor. Vá embora. Ao entrar na sala, Serioja, em vez de se sentar para assistir às aulas, disse ao seu tutor que supunha que o que lhe fora trazido devia ser uma máquina. O que você acha? Perguntou. Mas Vassili Lukitch não pensava em nada além da necessidade de aprender a lição de gramática para o professor, que chegaria às 2 horas. Não, diga-me só, Vassili Lukitch, perguntou de repente quando se sentou à mesa de trabalho com o livro nas mãos. O que é maior do que o Alexandre Nevsky? Você sabia que o papai recebeu o Alexandre Nevsky? Vassili Lukitch respondeu que Vladimir era maior que Alexander Nevsky. E mais alto ainda? Bem, o mais alto é Andrei Perzovani. E mais alto que o Andrei? Não sei. O quê? Você não sabe? E Serioja, apoiando-se nos cotovelos, mergulhou em meditação profunda. Suas meditações eram das mais complexas e diversas. Ele imaginava que seu pai, de repente, receberia hoje o Vladimir e o Andrei e, consequentemente, estaria muito mais bem-humorado em sua aula e sonhava que, quando crescesse, receberia todas as ordens e o que eles poderiam inventar, mais elevadas do que o Andrei. Assim que qualquer ordem superior fosse inventada, ele a conquistaria. Eles criaram uma ainda mais elevada e ele a conquistaria imediatamente. O tempo passou em tais meditações e, quando o professor chegou, a lição sobre os advérbios de lugar, tempo e modo de agir ainda não estava pronta, e o professor não só ficou descontente, como também magoado. Isso comoveu Serioja. Ele sentiu que não tinha culpa por não ter aprendido a lição, por mais que tentasse, era completamente incapaz de fazê-lo. Enquanto o professor lhe explicava, ele acreditava e parecia compreender, mas assim que o deixavam sozinho, era absolutamente incapaz de se lembrar e compreender que a curta e familiar palavra de repente é um advérbio de modo de agir. Mesmo assim, lamentava ter decepcionado o professor. Ele escolheu um momento em que o professor estava olhando em silêncio para o livro. Mikhail Ivanich, quando é o seu aniversário? Ele perguntou a todos de repente. É melhor você estar pensando no seu trabalho. Aniversários não têm importância para um ser racional. É um dia como qualquer outro, em que se tem que fazer o trabalho. Serioja olhou fixamente para o professor, para sua barba rala, para seus óculos, que haviam escorregado para baixo da crista do nariz, e mergulhou em um devaneio tão profundo que não ouviu nada do que o professor lhe explicava. Sabia que o professor não pensava no que dizia. Sentia isso pelo tom com que dizia. Mas por que todos concordaram em falar sempre da mesma maneira, as coisas mais tristes e inúteis? Por que ele me mantém afastado? Por que ele não me ama? Perguntou-se tristemente, sem conseguir pensar em uma resposta. Capítulo 27. Depois da aula com a professora de gramática, veio a aula de seu pai. Enquanto esperava por seu pai, Serioja sentou-se à mesa, brincando com um canivete, e mergulhou em devaneios. Uma das ocupações favoritas de Serioja era procurar sua mãe durante seus passeios. Ele não acreditava na morte em geral, e na morte dela em particular, apesar do que Lídia Ivanovna lhe dissera e seu pai confirmara. E foi justamente por isso, e depois que lhe disseram que ela estava morta, que começou a procurá-la quando saía para passear. Toda mulher de corpo gracioso e corpulento, com cabelos escuros, era sua mãe. Ao ver tal mulher, tal sentimento de ternura o invadiu que sua respiração falhou e lágrimas brotaram em seus olhos. E ele estava na ponta dos pés, esperando que ela se aproximasse e levantasse o véu. Todo o seu rosto estaria visível. Ela sorriria, o abraçaria, ele sentiria seu perfume, sentiria a maciez de seus braços e choraria de felicidade, assim como certa noite se deitara em seu colo enquanto ela lhe fazia cócegas, e ele riu e mordeu seus dedos brancos e cheios de anéis. Mais tarde, quando acidentalmente soube por sua velha ama que sua mãe não estava morta, e seu pai e Lídia Ivanovna lhe explicaram que ela estava morta para ele porque era má, o que ele não podia acreditar, pois a amava, ele continuou procurando-a e a esperando da mesma forma. Naquele dia no jardim público, Havia uma senhora com um véu lilás, a quem ele observara com o coração palpitante, acreditando ser ela enquanto ela vinha em sua direção pelo caminho. A senhora não se aproximou deles, mas desapareceu em algum lugar. Naquele dia, mais intensamente do que nunca, Seryoja sentiu uma onda de amor por ela, e agora, esperando por seu pai, ele esqueceu tudo e cortou toda a borda da mesa com seu canivete, olhando fixamente para a frente com os olhos brilhantes e sonhando com ela. "Aqui está seu papai", disse Vasily Lukitch, o acordando. Seryoja pulou e foi até seu pai, beijando sua mão, olhou atentamente, tentando descobrir sinais de sua alegria em receber o Alexander Nevsky. "Você fez uma boa caminhada?", perguntou Alexei Alexandrovich, sentando-se em sua poltrona, puxando o volume do Antigo Testamento para perto de si e o abrindo. Embora Alexei Alexandrovich tivesse dito mais de uma vez a Seryoja que todo cristão deveria conhecer a fundo a história das Escrituras, ele próprio frequentemente se referia à Bíblia durante a aula, e Seryoja observou isso. "Sim, muito bonito mesmo, papai", disse Seryoja, sentando-se de lado na cadeira e balançando-a, o que era proibido. "Eu vi Nadinka." Nadinka era a sobrinha de Lídia Ivanovna, que estava sendo criada em sua casa. "Ela me disse que você ganhou uma nova estrela. Está feliz, papai?" "Em primeiro lugar, não balance a cadeira, por favor", disse Alexei Alexandrovich. "E em segundo lugar, não é a recompensa que é preciosa, mas o trabalho em si. E eu gostaria que você entendesse isso. Se agora você vai trabalhar, estudar para ganhar uma recompensa, então o trabalho lhe parecerá árduo. Mas quando você trabalhar..." Alexei Alexandrovich, enquanto falava, pensava em como foi sustentado por um senso de dever durante o árduo trabalho da manhã, que consistia em assinar 180 papéis. "Amando o seu trabalho, você encontrará sua recompensa nele." Os olhos de Seryoja, que brilhavam de alegria e ternura, embaçaram-se e baixaram diante do olhar do pai. Era o mesmo tom de voz familiar que o pai sempre usava com ele, e Seryoja já aprendera a se adaptar a ele. O pai sempre falava com ele, sentia Seryoja, como se estivesse se dirigindo a um menino de sua própria imaginação. Um daqueles meninos que existem em livros, completamente diferente dele. E Seryoja sempre tentava, com o pai, representar o papel do menino dos livros de histórias. "Espero que você entenda isso", disse seu pai. "Sim, papai", respondeu Seryoja, agindo como um menino imaginário. A lição consistia em decorar vários versículos do Evangelho e repetir o início do Antigo Testamento. Seryoja conhecia os versículos do Evangelho razoavelmente bem, mas, no momento em que os recitou, ficou tão absorto observando a protuberância ossuda e pronunciada da testa do pai que perdeu o fio da meada e trocou o final de um versículo e o início de outro. Assim, era evidente para Alexei Alexandrovich que ele não entendia o que estava dizendo, e isso o irritava. Ele franziu a testa e começou a explicar o que Seryoja ouvira muitas vezes antes e nunca conseguia se lembrar, porque entendia muito bem, assim como "de repente" é um advérbio de modo de ação. Seryoja olhou assustado para o pai e não conseguia pensar em nada além de se ele o faria repetir o que havia dito, como às vezes fazia. E esse pensamento alarmou Seryoja tanto que ele agora não entendia nada. Mas seu pai não fez repetir e passou para a lição do Antigo Testamento. Seryoja relatou os eventos em si muito bem, mas quando teve que responder à pergunta sobre o que certos eventos prefiguravam, ele não sabia de nada, embora já tivesse sido punido por essa lição. A passagem em que ele era completamente incapaz de dizer qualquer coisa e começou a se remexer, cortar a mesa e balançar a cadeira, foi onde ele teve que repetir os patriarcas antes do dilúvio. Ele não conhecia nenhum deles, exceto Enoque, que havia sido levado vivo para o céu. Da última vez, ele se lembrou dos nomes deles, mas agora os havia esquecido completamente, principalmente porque Enoque era o personagem de quem ele mais gostava em todo o Antigo Testamento. E a transladação de Enoque para o céu estava conectada em sua mente com uma longa sequência de pensamentos nos quais ele estava absorto agora, enquanto olhava com os olhos fascinados para a corrente do relógio de seu pai e um botão meio desabotoado em seu colete. Na morte, na qual lhe falavam com tanta frequência, Serioja desacreditava completamente. Não acreditava que aqueles que amava pudessem morrer, sobretudo que ele próprio morreria. Isso era, para ele, algo completamente inconcebível e impossível. Mas lhe disseram que todos os homens morrem. Ele perguntou a pessoas, de fato, em quem confiava, e elas também confirmaram. Sua velha ama também disse o mesmo, embora com relutância. Mas Enoque não morreu, e, portanto, todos não morriam. E por que ninguém mais pode servir a Deus dessa forma e ser levado vivo para o céu? Pensou Serioja. Pessoas más, isto é, aquelas de quem Serioja não gostava, poderiam morrer, mas as boas poderiam ser todas como Enoque. Bem, quais são os nomes dos patriarcas? Enoque, Enos... Mas você já disse isso? Isso é ruim, Serioja, muito ruim. Se você não se esforçar para aprender o que é mais necessário para um cristão, disse seu pai, levantando-se. O que mais lhe interessa? Estou descontente com você. E Piotr Ignatich, este era o mais importante de seus professores. Ele também está descontente com você. Terei que puni-lo? Seu pai e seu professor estavam descontentes com Serioja e ele certamente aprendia muito mal as lições. Mas, ainda assim, não se podia dizer que ele era um menino estúpido. Pelo contrário, ele era muito mais inteligente do que os meninos que seu professor dava como exemplos a Serioja. Na opinião de seu pai, ele não queria aprender o que lhe ensinavam. Na realidade, ele não conseguia aprender isso. Não conseguia porque as exigências de sua própria alma o obrigavam mais do que as exigências que seu pai e seu professor lhe faziam. Essas exigências eram opostas e ele estava em conflito direto com sua educação. Ele tinha 9 anos, era uma criança, mas conhecia sua própria alma. Ela era preciosa para ele. Ele a guardava como a pálpebra guarda o olho, e sem a chave do amor não deixava ninguém entrar em sua alma. Seus professores reclamavam que ele não aprendia, enquanto sua alma transbordava de sede de conhecimento. E ele aprendeu com Kapitonich, com sua ama, com Nadinka, com Vasily Lukitch, mas não com seus professores. A fonte que seu pai e seus professores contavam para fazer girar as rodas de seus moinhos havia secado há muito tempo. Mas suas águas faziam seu trabalho em outro canal. Seu pai puniu Serioja, não o deixando ir ver Nadinka, sobrinha de Lídia Ivanovna. Mas esse castigo teve um bom resultado para Serioja. Vasily Lukitch estava de bom humor. Ele mostrou como fazer moinhos de vento. A noite inteira passou nesse trabalho e em sonhos sobre como fazer um moinho de vento no qual ele pudesse girar sozinho, agarrando-se às velas ou amarrando-se e girando. Serioja não pensou em sua mãe a noite toda, mas, quando foi para a cama, de repente se lembrou dela e rezou com suas próprias palavras para que sua mãe, no dia seguinte, em seu aniversário, parasse de se esconder e fosse até ele. Vasily Lukitch, você sabe o que eu pedi de extra esta noite? Além das coisas normais? Para que você possa aprender melhor suas lições? Não. Brinquedos? Não. Você nunca vai adivinhar. Uma coisa esplêndida, mas é segredo. Quando acontecer, eu te conto. Você não consegue adivinhar? Não, não consigo adivinhar. Diga você. Disse Vasily Lukitch com um sorriso, o que era raro a ele. Venha, deite-se. Estou apagando a vela. Sem a vela, eu consigo enxergar melhor o que vejo e o que pedi. Pronto. Eu estava quase contando o segredo. Disse Serioja, rindo alegremente. Quando a vela foi retirada, Serioja ouviu e sentiu a mãe. Ela ficou de pé sobre ele e, com olhos amorosos, o acariciou. Mas então vieram moinhos de vento, uma faca, e tudo começou a se misturar e ele adormeceu. Capítulo 28. Ao chegar a Petersburgo, Vronsky e Anna se hospedaram em um dos melhores hotéis. Vronsky ficou sozinho em um andar inferior e Anna no andar superior, com seu filho, sua babá e sua criada, em uma grande suíte de 4 quartos. No dia de sua chegada, Vronsky foi à casa do irmão. Lá encontrou a mãe, que veio de Moscou a negócios. A mãe e a cunhada o cumprimentaram como de costume, perguntaram-lhe sobre sua estadia no exterior e falaram sobre seus conhecidos em comum, mas não proferiram uma única palavra em alusão à sua ligação com Anna. Seu irmão veio na manhã seguinte ver Vronsky e, por conta própria, perguntou-lhe sobre ela, e Alexei Vronsky lhe disse diretamente que considerava sua ligação com Madame Karenina como um casamento, que esperava conseguir o divórcio e depois se casar com ela e que, até então, a considerava uma esposa como qualquer outra e implorou-lhe que contasse isso à mãe e à esposa. Se o mundo desaprova, não me importo, disse Vronsky. Mas se meus parentes querem ter um relacionamento comigo, eles terão que ter os mesmos termos com a minha esposa. O irmão mais velho, que sempre respeitou o julgamento do mais novo, não conseguiu dizer se ele estava certo ou não até que o mundo decidisse a questão. De sua parte, ele não tinha nada contra isso e Alexei foi ver Anna. Diante de seu irmão, como diante de todos, Vronsky se dirigiu a Anna com certa formalidade, tratando-a como se fosse uma amiga muito íntima, mas ficou claro que seu irmão conhecia suas verdadeiras relações e eles conversaram sobre a ida de Anna para a propriedade de Vronsky. Apesar de toda a sua experiência social, Vronsky, em consequência da nova posição em que se encontrava, padecia de um estranho equívoco. Disseria que ele compreendera que a sociedade era proibida para ele e Anna, mas agora lhe surgiam vagas ideias de que isso só acontecia antigamente e que, com rapidez do progresso moderno, ele, inconscientemente, se tornara partidário de todo tipo de progresso. As opiniões da sociedade haviam mudado e que a questão de se seriam recebidos em sociedade não era uma conclusão inevitável. É claro, pensou ele, ela não seria recebida na corte, mas amigos íntimos podem e devem encarar isso sob a luz adequada. Pode-se ficar sentado por várias horas seguidas com as pernas cruzadas na mesma posição, desde que saiba que nada o impede de mudar de posição. Mas, se um homem sabe que deve permanecer sentado com as pernas cruzadas, então surgem cãibras. As pernas começam a se contrair e a se esticar em direção ao ponto para o qual se desejava puxá-las. Era isso que Vronsky estava experimentando em relação ao mundo. Embora no fundo do coração soubesse que o mundo estava fechado para eles, ele pôs à prova se o mundo já não havia mudado e não os receberia. Mas ele percebeu, muito rapidamente, que, embora o mundo estivesse aberto para ele pessoalmente, estava fechado para Anna. Assim como no jogo de gato e rato, as mãos erguidas para ele foram abaixadas para barrar o caminho para Anna. Uma das primeiras damas da sociedade de Petersburgo que Vronsky viu foi sua prima Betsy. Finalmente! Ela o cumprimentou alegremente. E Anna, como estou feliz! Onde você vai ficar? Imagino que, depois de suas viagens deliciosas, você deve achar essa nossa pobre Petersburgo horrível. Imagino sua lua de mel em Roma. E o divórcio? Já acabou? Vronsky percebeu que o entusiasmo de Betsy diminuiu quando ela soube que nenhum divórcio havia ocorrido ainda. Ora, as pessoas vão atirar pedras em mim, eu sei, disse ela. Mas eu irei ver Anna. Sim, certamente irei. Você não ficará aqui por muito tempo, suponho. E ela certamente foi ver Anna no mesmo dia, mas seu tom não era o mesmo de antigamente. Ela, inconfundivelmente, se orgulhava de sua coragem e desejava que Anna apreciasse a fidelidade de sua amizade. Ficou apenas 10 minutos, conversando sobre fofocas da sociedade e, ao sair, disse: Você nunca me disse quando será o divórcio. Supondo que eu esteja pronta para me render, outras pessoas engomadas vão te ignorar até você se casar. E isso é tão simples hoje em dia. Então você vai na sexta? Sinto muito que não nos veremos mais. Pelo tom de Betsy, Vronsky poderia ter compreendido o que esperar do mundo, mas fez outro esforço em sua própria família. Não contava com sua mãe. Sabia que sua mãe, que se mostrara tão entusiasmada com Anna quando a conheceram, não teria piedade dela agora por ter arruinado a carreira do filho. Mas tinha mais esperanças em Varya, a esposa de seu irmão. Imaginava que ela não atiraria pedras e iria simplesmente e diretamente ver Anna e a receberia em sua própria casa. No dia seguinte à sua chegada, Vronsky foi até ela e a encontrando sozinha, expressou seus desejos diretamente. Sabe, Alexei, disse ela depois de ouvi-lo, o quanto gosto de você e o quanto estou disposta a fazer qualquer coisa por você. Mas não falei, porque sabia que não poderia ser útil a você e a Anna Arkadyevna. Disse ela, articulando o nome Anna Arkadyevna, com um particular cuidado. Não pense, por favor, que eu a julgo, nunca. Talvez no lugar dela eu tivesse feito o mesmo. Não entro e não posso entrar nisso, disse ela, olhando timidamente para o rosto sombrio dele. Mas é preciso chamar as coisas pelos seus nomes. Você quer que eu vá vê-la, que a convide aqui e a reabilite na sociedade? Mas entenda que eu não posso fazer isso. Eu tenho filhas crescendo e preciso viver no mundo pelo bem do meu marido. Bem, estou pronta para vir ver Anna Arkadyevna. Ela entenderá que não posso convidá-la aqui. Ou eu teria que fazê-lo de tal forma que ela não conhecesse pessoas que veem as coisas de forma diferente. Isso a ofenderia. Não posso criá-la. Oh, eu não considero a ela mais caída do que centenas de mulheres que você recebe. Vronsky a interrompeu ainda mais sombriamente e se levantou em silêncio, compreendendo que a decisão de sua cunhada não seria abalada. Alexei, não fique bravo comigo. Por favor, entenda que eu não tenho culpa. Começou Varya, olhando para ele com um sorriso tímido. Eu não estou zangado com você, disse ele, ainda com a mesma tristeza. Mas lamento duas coisas. Lamento também que isso signifique romper nossa amizade. E se não romper, pelo menos enfraquecê-la. Você entende que, para mim, também não pode ser de outra forma. E com isso ele a deixou. Vronsky sabia que mais esforços seriam inúteis e que precisava passar aqueles poucos dias em Petersburgo, como se estivesse em uma cidade estranha, evitando qualquer tipo de contato com seu antigo círculo para não se expor aos aborrecimentos e humilhações que lhe eram tão intoleráveis. Uma das características mais desagradáveis de sua posição em Petersburgo era que Alexei Alexandrovich e seu nome pareciam encontrá-lo em todos os lugares. Ele não conseguia falar de nada sem que a conversa se voltasse para Alexei Alexandrovich. Não podia ir a lugar nenhum sem correr o risco de encontrá-lo. Pelo menos era o que Vronsky pensava, assim como parece a um homem com o dedo machucado que ele está continuamente, como se de propósito, esfregando o dedo machucado em tudo. A estadia em Petersburgo foi tanto mais dolorosa para Vronsky quanto ele percebia constantemente uma espécie de novo estado de espírito que não conseguia compreender em Anna. Ora ela parecia apaixonada por ele, ora se tornava fria, irritável e penetrável. Ela se preocupava com alguma coisa e escondia algo dele, e parecia não notar as humilhações que envenenavam sua existência, e para ela, com sua intuição aguçada, deviam ser ainda mais insuportáveis. Capítulo 29. Um dos objetivos de Anna ao retornar à Rússia era ver o filho. Desde o dia em que deixou a Itália, a ideia disso não deixou de agitá-la, e à medida que se aproximava de Petersburgo, o prazer e a importância daquele encontro cresciam cada vez mais em sua imaginação. Ela nem sequer se perguntava como organizá-lo. Parecia-lhe natural e simples ver o filho quando deveria estar na mesma cidade que ele, mas, ao chegar a Petersburgo, ela de repente se deu conta de sua atual posição na sociedade e compreendeu que organizar aquele encontro não seria tarefa fácil. Já fazia 2 dias que ela estava em Petersburgo. O pensamento no filho não a abandonava por um instante sequer, mas ela ainda não o vira. Ir direto para casa, onde poderia encontrar Alexei Alexandrovich, sentia que não tinha o direito de fazê-lo. Poderia ser impedida de entrar e ser insultada. Escrever e assim entrar em relações com o marido, só de pensar nisso a deixava infeliz, ela só conseguia ficar em paz quando não pensava no marido. Vislumbrar o filho passeando, descobrir onde e quando ele saía, não lhe bastava. Ela ansiava tanto por esse encontro, tinha tanto a lhe dizer, ansiava tanto por abraçá-lo e beijá-lo. A velha ama-se de Serioja poderia ajudá-la e mostrar-lhe o que fazer, mas a ama não estava mais morando na casa de Alexei Alexandrovich. Nessa incerteza e na tentativa de encontrar a ama, 2 dias se passaram. Ao saber da grande intimidade entre Alexei Alexandrovich e a condessa Lídia Ivanovna, Ana decidiu, no terceiro dia, escrever-lhe uma carta, o que lhe custou muito trabalho, e na qual dizia intencionalmente que a permissão para ver o filho dependia da generosidade do marido. Ela sabia que, se a carta fosse mostrada ao marido, ele manteria seu caráter magnânimo e não recusaria seu pedido. O comissário que recebeu a carta trouxera-lhe a resposta mais cruel e inesperada. Não havia resposta. Nunca se sentiu tão humilhada como no momento em que, mandando chamar o comissário, ouviu dele o relato exato de como esperara e como, depois, lhe foi dito que não havia resposta. Ana sentiu-se humilhada, insultada, mas viu que, do seu ponto de vista, a condessa Lídia Ivanovna tinha razão. Seu sofrimento era ainda mais pungente por ter de suportá-lo em solidão. Não podia e não o partilharia com Vronsky. Sabia que para ele, embora fosse a principal causa de sua angústia, a questão de ver o filho lhe parecia uma questão de muito pouca importância. Sabia que ele jamais seria capaz de compreender toda a profundidade do seu sofrimento, que, devido ao seu tom frio a qualquer alusão a ele, ela começaria a odiá-lo. E temia isso mais do que qualquer coisa no mundo, e por isso escondia dele tudo o que se relacionava com o filho. Passando o dia inteiro em casa, ela pensou em maneiras de ver o filho e decidiu escrever ao marido. Ela estava redigindo a carta quando recebeu a de Lídia Ivanovna. O silêncio da condessa a subjugara e deprimira, mas a carta, tudo que ela lia nas entrelinhas, a exasperava tanto, e essa malícia era tão revoltante em comparação com sua ternura apaixonada e legítima pelo filho, que ela se voltou contra os outros e parou de se culpar. Essa frieza, essa simulação de sentimento, disse ela para si mesma. Eles devem me insultar e torturar a criança, e eu tenho que me submeter a isso, de jeito nenhum. Ela é pior do que eu, de qualquer forma, eu não minto. E decidiu na hora que no dia seguinte, aniversário de Serioja, iria direto à casa do marido, subornaria ou enganaria os criados, mas a qualquer custo veria o filho e desfaria o engano hediondo com que estavam cercando a infeliz criança. Ela foi a uma das lojas de brinquedos, comprou brinquedos e elaborou um plano de ação. Iria de manhã cedo, às 8 horas, quando Alexei Alexandrovich certamente não estaria acordado. Teria dinheiro na mão para dar ao porteiro e ao lacaio para que deixassem entrar e, sem levantar o véu, diria que viera da casa do padrinho de Serioja para parabenizá-lo e que foi encarregada de deixar os brinquedos ao lado da cama dele. Já havia preparado tudo, exceto as palavras que diria ao filho. Muitas vezes, por mais que sonhasse com isso, não conseguia pensar em nada. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, Ana saiu de um trenó alugado e tocou a campainha na entrada da sua antiga casa. Corra e veja o que querem. Uma dama, disse Kapitonich, que, ainda desvestido, de sobretudo e galochas, espiou pela janela e viu uma dama de véu parada perto da porta. Seu assistente, um rapaz que Ana não conhecia, mal lhe abriu a porta. Ela entrou e, tirando uma nota de 3 rublos do bolso, colocou-a apressadamente em sua mão. Serioja, Sergei Alexeitch, disse ela, e continuou. Examinando o bilhete, o ajudante do porteiro a parou na segunda porta de vidro. Quem você quer ver? Ele perguntou. Ela não ouviu suas palavras e não respondeu. Percebendo o constrangimento da moça desconhecida, Kapitonich foi até ela, abriu a segunda porta e perguntou o que ela gostaria de querer. Do príncipe Skorodumov para Sergei Alexeitch, ela disse. A honra dele ainda não chegou, disse o porteiro, olhando-a atentamente. Anna não previu que o hall, absolutamente inalterado da casa onde vivera por 9 anos, a afetaria tanto. Lembranças doces e dolorosas surgiram uma após a outra em seu coração, e, por um momento, ela se esqueceu do motivo de sua presença ali. Você pode esperar gentilmente por um momento? Disse Kapitonich, tirando sua capa de pele. Enquanto tirava a capa, Kapitonich olhou para o rosto dela, a reconheceu e fez uma profunda reverência em silêncio. Por favor, entre, Excelência, disse ele a ela. Ela tentou dizer algo, mas sua voz se recusou a emitir qualquer som. Com um olhar culpado e suplicante para o velho, ela subiu as escadas com passos leves e rápidos. Curvado ao meio e com suas galochas prendendo nos degraus, Kapitonich correu atrás dela, tentando alcançá-la. O tutor está lá. Talvez ele não esteja vestido. Vou avisá-lo. Anna continuou subindo a escada familiar, sem entender o que o velho estava dizendo. Por aqui, à esquerda, por favor. Desculpem a falta de ordem. Sua Excelência está na velha sala agora, disse o porteiro, ofegante. Com licença. Espere um pouco, Excelência. Eu vou ver, disse ele, e, ultrapassando-a, abriu a porta alta e desapareceu atrás dela. Anna ficou parada, esperando. Ele acabou de acordar, disse o porteiro, saindo. E no exato instante em que o porteiro disse isso, Anna ouviu o som de um bocejo infantil. Só pelo som desse bocejo, ela reconheceu o filho e pareceu vê-lo vivo diante de seus olhos. Deixe-me entrar, vá embora, disse ela e entrou pela porta alta. À direita da porta havia uma cama, e sentando nela estava um menino. Seu corpinho curvado para frente, com a camisola desabotoada, ele se espreguiçava e ainda bocejava. No instante em que seus lábios se juntaram, curvaram-se num sorriso sonolento e feliz, e com esse sorriso, ele rolou para trás, lenta e deliciosamente. Serioja! Ela sussurrou, aproximando-se dele sem fazer barulho. Quando ela se separou dele, e durante todo esse tempo em que sentiu uma nova onda de amor por ele, ela o imaginou como era aos 4 anos, quando o amara mais do que tudo. Agora ele nem era o mesmo de quando ela o deixou. Estava ainda mais distante do bebê de 4 anos, mais crescido e mais magro. Como seu rosto estava magro, como seu cabelo curto, que mãos longas, como ele havia mudado desde que ela o deixou. Mas era ele, com sua cabeça, seus lábios, seu pescoço macio e ombros largos e pequenos. Serioja, ela repetiu no ouvido da criança. Ele se ergueu novamente sobre o cotovelo, virou a cabeça emaranhada de um lado para o outro, como se procurasse algo e abriu os olhos. Lenta e inquisitivamente, olhou por alguns segundos para a mãe, imóvel à sua frente, e então, de repente, abriu um sorriso radiante e, fechando os olhos, rolou não para trás, mas para os braços dela. Serioja, meu querido menino, disse ela, respirando com dificuldade e envolvendo o corpinho roliço dele com os braços. Mamãe, disse ele, contorcendo-se nos braços dela para tocar suas mãos com diferentes partes do corpo. Sorrindo sonolentamente, ainda com os olhos fechados, ele passou os bracinhos gordos em volta dos ombros dela. Rolou em sua direção, com um delicioso calor sonolento e a fragrância que só são encontrados em crianças, e começou a esfregar o rosto no pescoço e nos ombros dela. Eu sei, disse ele, abrindo os olhos. Hoje é meu aniversário. Eu sabia que você viria. Vou levantar já. E dizendo isso, ele adormeceu. Ana olhou para ele com avidez. Viu como ele havia crescido e mudado em sua ausência. Ela conhecia e não conhecia. As pernas nuas, agora tão longas, que se projetavam sob a colcha, aqueles cachos curtos em seu pescoço, nos quais ela o beijara tantas vezes. Ela tocou tudo isso e não conseguiu nada dizer. As lágrimas a sufocaram. Por que você está chorando, mãe? Perguntou ele, acordando completamente. Mãe, por que você está chorando? Gritou ele com a voz chorosa. Não vou chorar. Estou chorando de alegria. Faz tempo, tanto tempo que não te vejo. Não vou, não vou, disse ela, engolindo as lágrimas e se virando. Venha, é hora de você se vestir, acrescentou, após uma pausa, e sem soltar as mãos dele, sentou-se ao lado da cama dele, na cadeira, onde suas roupas estavam preparadas. Como você se veste sem mim? Como? Ela tentou começar a falar de forma simples e alegre, mas não conseguiu e novamente se virou. Eu não tomei banho no frio. Papai não mandou. E você não viu o Vassili Lukitch? Ele já vai chegar. Ora, você está sentada em cima da minha roupa, mamãe. E Serioja caiu na gargalhada. Ela olhou para ele e sorriu. Mãe, mamãe, querida e doce, gritou ele, lançando-se sobre ela novamente e a abraçando. Era como se só agora, ao vê-la sorrir, ele tivesse compreendido completamente o que havia acontecido. Eu não quero isso, disse ele, tirando o chapéu dela. E como se a visse novamente sem o chapéu, ele a beijou novamente. Mas o que você achou de mim? Não achou que eu estava morta, né? Eu nunca acreditei nisso, mamãe. Você não acreditou, meu amor? Eu sabia. Ele repetiu sua frase favorita e, pegando a mão que acariciava seus cabelos, pressionou a palma aberta contra a boca e a beijou. Capítulo 30. Enquanto isso, Vassili Lukitch não havia compreendido a princípio quem era aquela senhora e, pela conversa, descobriu que não se tratava de outra pessoa, senão a mãe que havia deixado o marido e que ele não vira, pois entrara na casa após a partida dela. Estava em dúvida se deveria entrar ou não, ou se deveria se comunicar com Alexei Alexandrovitch. Refletindo, por fim, que seu dever era acordar Serioja na hora marcada e que, portanto, não lhe cabia averiguar quem estava ali, se a mãe ou qualquer outra pessoa, mas simplesmente cumprir o seu dever, terminou de se vestir, foi até a porta e a abriu. Mas os abraços da mãe e da criança, o som de suas vozes e o que elas estavam dizendo o fizeram mudar de ideia. Ele balançou a cabeça e, com um suspiro, fechou a porta. Espero mais 10 minutos, disse para si mesmo, pigarreando e enxugando as lágrimas. Entre os criados da casa, reinava uma intensa agitação durante todo esse tempo. Todos tinham ouvido que sua patroa havia chegado, que Kapitonitch a deixou entrar, que ela já estava no quarto das crianças e que seu patrão sempre ia pessoalmente ao quarto das crianças às 9 horas. E todos compreendiam perfeitamente que era impossível que marido e mulher se encontrassem e que precisavam impedi-lo. Corney, o criado, descendo até o quarto do porteiro, perguntou quem a deixou entrar e como o fez. E verificando se Kapitonitch a havia recebido e acompanhado, teve uma conversa com o velho. O porteiro manteve-se teimosamente em silêncio, mas quando Corney lhe disse que ele deveria ser mandado embora, Kapitonitch correu até ele e, acenando com as mãos no rosto de Corney, começou. Ah, sim, com certeza você não a teria deixado entrar. Depois de 10 anos de serviço, e sem uma palavra que não fosse de gentileza, e lá estava você dizendo, vá embora, vá embora. Ah, sim, você é um político astuto, eu diria. Não precisa aprender a enganar o patrão e a roubar casacos de pele. Soldado, disse Corney com desprezo e virou-se para a enfermeira que entrava. que você acha, Maria Efimovna? Ele a deixou entrar sem dizer nada a ninguém, disse Corney, dirigindo-se a ela. Alexei Alexandrovich descerá imediatamente e irá para o quarto das crianças. Um belo negócio, disse a ama. Você, Corney Vassilievich, é melhor ficar com ele de um jeito ou de outro, o mestre, enquanto eu corro e a levo embora de algum jeito. Um belo negócio. Quando a babá entrou no quarto das crianças, Serioja contava à mãe como ele e Nadinka haviam caído na descida de trenó e se virado três vezes. Ela ouvia o som da voz dele, observava seu rosto e o jogo de expressões nele. Tocava sua mão, mas não acompanhava o que ele dizia. Precisava ir, precisava deixá-lo. Era a única coisa em que pensava e sentia. Ouvia os passos de Vassili Lukitch chegando à porta e tossindo. Ouvia também os passos da babá ao se aproximar, mas permanecia sentada como uma pedra, incapaz de começar a falar ou de se levantar. Minha querida, começou a enfermeira, aproximando-se de Ana e beijando suas mãos e ombros. Deus realmente trouxe alegria ao nosso menino em seu aniversário. Você não mudou nem um pouco. Oh, querida enfermeira, eu não sabia que você estava em casa, disse Ana, acordando por um momento. Não estou morando aqui. Estou morando com a minha filha. Vim para o aniversário, Ana Arkadievna, querida. A enfermeira, de repente, começou a chorar e começou a beijar a mão dela novamente. Serioja, com olhos e sorrisos radiantes, segurando a mãe por uma mão e a babá pela outra, batia no tapete com seus pezinhos gordos e descalços. A ternura demonstrada pela sua querida babá para com a mãe o deixou extasiado. Mãe, ela vem me ver com frequência, e quando vem, ele começou a dizer, mas parou, notando que a enfermeira estava sussurrando algo para sua mãe e que no rosto dela havia uma expressão de pavor e algo parecido com vergonha, o que era tão estranhamente impróprio para ela. Ela foi até ele. Meu doce, ela disse. Ela não conseguiu se despedir, mas a expressão em seu rosto dizia isso e ele entendeu. Querido, querido Kotick. Ela usou o nome pelo qual o chamava quando ele era pequeno. Você não vai me esquecer? Você... Mas ela não conseguiu dizer mais nada. Quantas vezes depois disso ela pensou em palavras que poderia ter dito, mas agora não sabia como dizer e não conseguia dizer nada. Mas Serioja sabia tudo o que ela queria lhe dizer. Ele compreendia que ela era infeliz e o amava. Ele compreendia até o que a ama havia sussurrado. Ele havia captado as palavras sempre às 9 horas, e sabia que isso era dito de seu pai, e que seu pai e sua mãe não podiam se encontrar. Isso ele entendia, mas uma coisa ele não conseguia entender. Por que havia uma expressão de pavor e vergonha em seu rosto? Ela não tinha culpa, mas tinha medo dele e vergonha de alguma coisa. Ele gostaria de fazer uma pergunta que dissipasse essa dúvida, mas não ousou. Viu que ela estava infeliz e sentiu pena dela. Silenciosamente, ele se apertou contra ela e sussurrou. Não vá ainda. Ele ainda não virá. A mãe o afastou para ver o que ele estava pensando, o que dizer a ele, e em seu rosto assustado, ela leu não apenas que ele estava falando de papai, mas, por assim dizer, perguntando a ela o que ele deveria pensar sobre seu pai. Serioja, meu querido, disse ela. Ame-o. Ele é melhor e mais gentil do que eu, e eu o prejudiquei. Quando você crescer, você o julgará. Não há ninguém melhor que você, mamãe. Ele gritou em desespero através das lágrimas e, agarrando-a pelos ombros, começou a apertá-la com toda a força contra si, seus braços tremendo de tensão. Ah, meu doce, meu pequeno, disse Ana, e ela chorou tão fraca e infantilmente quanto ele. Naquele momento, a porta se abriu. Vassili Lukitch entrou. Na outra porta, ouviu-se o som de passos, e a enfermeira, num sussurro assustado, disse: Ele está vindo, e deu seu chapéu a Ana. Serioja afundou na cama e soluçou, escondendo o rosto entre as mãos. Ana retirou as mãos dele, beijou-lhe o rosto molhado mais uma vez e com passos rápidos foi até a porta. Alexei Alexandrovitch entrou e a encontrou. Ao vê-la, ele parou de repente e abaixou a cabeça. Embora tivesse acabado de dizer que era melhor e mais gentil do que ela, no rápido olhar que lhe lançou, observando toda a sua figura em todos os seus detalhes, sentimentos de repulsa e ódio por ele e ciúme do filho a dominaram. Com um gesto rápido, ela baixou o véu e, apressando o passo, quase saiu correndo do quarto. Ela não teve tempo de desfazer e então levou consigo o pacote de brinquedos que havia escolhido no dia anterior em uma loja de brinquedos com tanto amor e tristeza. Capítulo 31. Por mais intensamente que Ana desejasse ver o filho, e por mais tempo que pensasse nisso e se preparasse para isso, não esperava de forma alguma que vê-lo a afetasse tão profundamente. Ao retornar aos seus aposentos solitários no hotel, por um longo tempo não conseguiu entender por que estava ali. Sim, tudo acabou e estou sozinha de novo, disse para si mesma, e sem tirar o chapéu, sentou-se em uma cadeira baixa perto da lareira. Fixando os olhos em um relógio de bronze sobre uma mesa entre as janelas, tentou pensar. A criada francesa, trazida do exterior, entrou para sugerir que ela se vestisse, olhou-a com ar pensativo e disse: já, já. Um lacaio lhe ofereceu café. Mais tarde, disse ela. A ama italiana, depois de ter trajado o bebê em suas melhores roupas, entrou com ela e a levou até Ana. O bebê gordinho e bem alimentado, ao ver sua mãe, como sempre fazia, estendeu suas mãozinhas gordas e, com um sorriso na boca desdentada, começou, como um peixe com uma boia, a balançar os dedos para cima e para baixo nas dobras engomadas de sua saia bordada, fazendo-as farfalhar. Era impossível não sorrir, não beijar o bebê. Impossível não estender um dedo para ela agarrar, cantando e saltitando por toda parte. Impossível não oferecer-lhe um lábio que ela sugou em sua boquinha como um beijo. E tudo isso fez Ana e a tomou em seus braços, e a fez dançar e beijou sua bochecha fresca e seus cotovelinhos nus. Mas, ao ver esta criança, ficou mais claro do que nunca para ela que o sentimento que nutria por ela não poderia ser chamado de amor em comparação com o que sentia por Serioja. Tudo neste bebê era encantador, mas, por algum motivo, tudo isso não tocava fundo em seu coração. Em seu primeiro filho, embora filho de um pai não amado, concentrou-se todo o amor que jamais encontrou satisfação. Sua filhinha nascera nas circunstâncias mais dolorosas e não recebeu um centésimo do cuidado e da atenção que haviam sido dedicados ao seu primeiro filho. Além disso, na menininha, tudo ainda estava no futuro, enquanto Serioja já era quase uma personalidade, e uma personalidade profundamente amada. Nele havia um conflito de pensamento e sentimento. Ele a compreendia, ele a amava, ele a julgava, pensou ela, recordando suas palavras e seus olhos. E ela estava para sempre, não apenas física, mas espiritualmente, separada dele e era impossível consertar isso. Ela devolveu a bebê para a babá, soltou-a e abriu o medalhão onde estava o retrato de Serioja quando ele tinha quase a mesma idade da menininha. Levantou-se e, tirando o chapéu, pegou de uma mesinha um álbum com fotografias do filho em diferentes idades. Queria compará-las e começou a tirá-las do álbum. Tirou todas, exceto uma, a mais recente e melhor fotografia. Nela, ele estava de avental branco, sentado numa cadeira, com os olhos franzidos e os lábios sorridentes. Era a sua melhor e mais característica expressão. Com as suas mãozinhas flexíveis, os seus dedos brancos e delicados, que hoje se moviam com uma intensidade peculiar, puxou um canto da fotografia, mas a fotografia tinha ficado presa em algum lugar e ela não conseguiu retirá-la. Não havia nenhum estilete sobre a mesa e assim, puxando a fotografia que estava ao lado do filho, era uma fotografia de Vronsky tirada em Roma com chapéu redondo e cabelos longos, usou-a para empurrar para fora a fotografia do filho. Ah, aqui está ele, disse ela, olhando para o retrato de Vronsky, e de repente se lembrou de que ele era a causa de sua atual miséria. Não pensou nele uma única vez durante toda a manhã, mas agora, ao se deparar de repente com aquele rosto másculo e nobre, tão familiar e tão querido para ela, sentiu uma súbita onda de amor por ele. Mas onde está ele? Como é que me deixa sozinha na minha miséria? Pensou ela de repente, com um sentimento de reprovação, esquecendo-se de que ela própria lhe ocultara tudo o que dizia a respeito ao filho. Mandou pedir-lhe que viesse imediatamente e, com o coração palpitante, esperou-o, ensaiando para si as palavras com que lhe contaria tudo e as expressões de amor com que a consolaria. O mensageiro voltou com a resposta de que tinha uma visita consigo, mas que viria imediatamente, e que lhe perguntava se o deixaria trazer consigo o príncipe Yashvin, que acabara de chegar a Petersburgo. Ele não vem sozinho, e desde o jantar de ontem não me vê, pensou. Não vem para que eu lhe conte tudo, mas sim com Yashvin. E de repente lhe ocorreu uma ideia estranha. E se ele tivesse deixado de amá-la? E repassando os acontecimentos dos últimos dias, parecia-lhe ver em tudo uma confirmação dessa ideia terrível. O fato de ele não ter jantado em casa ontem, o fato de ter insistido em que se hospedasse em quartos separados em Petersburgo e, de mesmo agora, não vir até ela sozinho, como se estivesse tentando evitar encontrá-la pessoalmente. Mas ele deveria me dizer isso? Preciso saber que é assim? Se eu soubesse, então sei o que fazer, disse ela para si mesma, completamente incapaz de imaginar a situação em que estaria se estivesse convencida de que ele não se importava com ela. Ela achava que ele havia deixado de amá-la, sentia-se à beira do desespero e, consequentemente, sentia-se excepcionalmente alerta. Chamou a criada e foi para o quarto de vestir. Enquanto se vestia, cuidou mais da aparência do que em todos aqueles dias, como se ele pudesse, se tivesse se tornado frio com ela, apaixonar-se novamente por ela ter se arrumado e arrumado o cabelo da maneira que mais lhe convinha. Ela ouviu a campainha tocar antes de estar pronta. Quando entrou na sala de estar, não foi ele, mas Yashvin quem a encarou. Vronsky olhava as fotos do filho, que ela havia esquecido sobre a mesa, e não se apressou em olhar para ela. Já nos conhecemos, disse ela, pousando sua mãozinha na mão enorme de Yashvin, cuja timidez era estranhamente incompatível com sua estrutura imensa e rosto rude. Nos conhecemos no ano passado, nas corridas. Me dê as fotos, disse ela, arrancando rapidamente as fotos do filho de Vronsky e lançando-lhe um olhar significativo com olhos brilhantes. As corridas foram boas este ano? Em vez delas, vi as corridas no Corso, em Roma. Mas você não se importa com a vida no exterior? Disse ela com um sorriso cordial. Eu conheço você e todos os seus gostos, embora eu tenha visto tão pouco. Sinto muito por isso, pois meu gosto é, no geral, ruim, disse Yashvin, roendo o bigode esquerdo. Depois de conversar um pouco e perceber que Vronsky olhava para o relógio, Yashvin perguntou se ela ficaria muito mais tempo em Petersburgo e, endireitando sua figura enorme, estendeu a mão para pegar seu boné. Não muito, eu acho, ela disse hesitantemente, olhando para Vronsky. Então não nos veremos mais? Venha jantar comigo, disse Anna resolutamente, aparentemente irritada consigo mesma pelo constrangimento, mas corando como sempre ficava ao definir sua posição diante de uma pessoa nova. O jantar aqui não está bom, mas pelo menos você o verá. Não há nenhum dos velhos amigos dele no regimento por quem Alexei se importa tanto quanto você. Encantado, disse Yashvin com um sorriso, pelo qual Vronsky pôde ver que ele gostava muito de Anna. Yashvin disse adeus e foi embora. Vronsky ficou para trás. Você também vai? Ela disse a ele. Já estou atrasado, respondeu ele. Vai andando, já te alcanço, gritou para Yashvi. Ela pegou a mão dele e, sem tirar os olhos dele, o encarou enquanto vasculhava a mente em busca das palavras que o impediriam de sair. Espere um minuto, tem uma coisa que eu quero te dizer. E pegando a mão larga dele, ela a pressionou contra o pescoço. Ah, foi certo eu convidá-lo para jantar? Você fez muito bem, disse ele, com um sorriso sereno que mostrava seus dentes perfeitos, e beijou a mão dela. Alexei, você não mudou para mim, certo? Disse ela, apertando a mão dentre as suas. Alexei, estou miserável aqui. Quando vamos embora? Em breve, minha querida, em breve. Você não acreditaria como o nosso modo de vida aqui é desagradável para mim também, disse ele e retirou a mão. Bem, então vá, vá. Ela disse em tom de ofensa e se afastou rapidamente dele. Capítulo 32. Quando Vronsky voltou para casa, Anna ainda não estava. Logo depois de sua partida, uma senhora, segundo lhe disseram, veio vê-la e ela saiu com ela. O fato de ter saído sem deixar sinal de onde ia, de ainda não ter voltado e de ter passado a manhã inteira andando por aí sem lhe dizer uma palavra, tudo isso, somado à estranha expressão de excitação em seu rosto pela manhã e a lembrança do tom hostil com que a quase arrancou das mãos do filho diante de Yashvin, o deixou sério. Decidiu que precisava falar abertamente com ela e esperou por ela em sua sala de estar, mas Anna não voltou sozinha. Trouxe consigo sua velha tia solteira, a princesa Oblonskaya. Era esta a senhora que viera pela manhã e com quem Anna fizera compras. Anna pareceu não notar a expressão preocupada e inquisitiva de Vronsky e começou um animado relato de suas compras matinais. Ele viu que algo se movia dentro dela, e em seus olhos brilhantes, quando pousaram nele por um momento, havia uma concentração intensa, e em suas palavras e movimentos havia aquela rapidez e graça nervosa que, durante o período inicial de sua intimidade, tanto fascinaram, mas que agora tanto perturbavam e alarmavam. O jantar estava servido para 4 pessoas. Todos estavam reunidos e prestes a entrar na pequena sala de jantar, quando Tushkevich apareceu com uma mensagem da princesa Betsy. A princesa Betsy implorou que a desculpasse por não ter vindo se despedir. Ela estava indisposta, mas implorou a Anna que fosse até ela entre 6:30 e 9:00. Vronsky lançou um olhar para Anna no exato momento limite, tão sugestivo de que medidas haviam sido tomadas para que ela não encontrasse ninguém. Mas Anna pareceu não notar. Sinto muito não poder ir entre 6:30 e 9, disse ela com um leve sorriso. A princesa vai ficar muito arrependida. E eu também. Você vai, sem dúvida, ouvir Patty? Disse Tushkevich. Patty? Você me sugeriu a ideia. Eu iria se fosse possível conseguir uma caixa. Eu posso conseguir uma. Tushkevich ofereceu seus serviços. Ficaria muito, muito grata a você, disse Anna. Mas você não quer jantar conosco? Vronsky deu de ombros de forma quase imperceptível. Estava completamente perdido, sem entender o que Anna pretendia. Por que ela trouxe a velha princesa Oblonskaya para casa? Por que fizera Tushkevich ficar para jantar? E o mais surpreendente de tudo, por que o mandara buscar um camarote? Será que ela poderia pensar em sua posição, em ir em benefício de Patty, onde estaria todo o seu círculo de conhecidos? Ele a encarou com os olhos sérios, mas ela respondeu com aquele olhar desafiador, meio alegre, meio desesperado, cujo significado ele não conseguia compreender. No jantar, Anna estava de humor agressivamente alto. Quase flertou tanto com Tushkevich quanto com Yashvin. Quando se levantaram do jantar e Tushkevich foi buscar um camarote na ópera, Yashvin foi fumar e Vronsky desceu com ele para seus aposentos. Depois de ficar sentado ali por algum tempo, correu para o andar de cima. Anna já estava vestida com um vestido decotado de seda leve e veludo que ela havia mandado fazer em Paris. e, com uma renda branca cara na cabeça, emoldurando seu rosto e particularmente apropriado, realçando sua beleza deslumbrante. "Você vai mesmo ao teatro?" ele disse, tentando não olhar para ela. "Por que pergunta com tanto alarme?" disse ela, magoada novamente por ele não olhar para ela. "Por que eu não deveria ir?" Ela parecia não entender o motivo das palavras dele. "Ah, claro, não há motivo algum," ele disse, franzindo a testa. "É exatamente isso que eu digo," ela disse, recusando-se deliberadamente a ver a ironia no tom dele e, silenciosamente, virando sua longa e perfumada luva. "Ana, pelo amor de Deus, o que houve com você?" ele disse, apelando para ela exatamente como seu marido havia feito certa vez. "Não entendo o que você está perguntando." "Ora, você sabe que está fora de questão ir." "Por quê? Eu não vou sozinha. A princesa Bárbara foi se vestir. Ela vai comigo?" Ele deu de ombros com um ar de perplexidade e desespero. "Mas você quer dizer que não sabe?" ele começou. "Mas eu não quero saber!" ela quase gritou. "Eu não quero saber! Eu me arrependo do que fiz? Não, não me arrependo! Se tudo tivesse que ser feito de novo, seria a mesma coisa. Para nós, para você e para mim, só há uma coisa que importa: se nos amamos. Não precisamos considerar outras pessoas. Por que estamos morando aqui separados e sem nos ver? Por que eu não posso ir? Eu te amo e não me importo com nada," disse ela em russo, olhando para ele com um brilho peculiar nos olhos que ele não conseguia entender. "Se você não mudou para mim, por que não olha para mim?" Ele olhou para ela, viu toda a sua beleza de seu rosto e de seu traje completo, sempre tão elegante para ela. Mas agora, sua beleza e elegância era justamente o que o irritava. "Meu sentimento não pode mudar, você sabe, mas eu imploro, eu suplico a você," ele disse novamente, agora em francês, com um tom de eterna súplica na voz, mas com frieza nos olhos. Ela não ouviu suas palavras, mas viu a frieza em seus olhos e respondeu com irritação. "E peço que me explique por que não devo ir." "Porque isso pode causar-lhe..." Ele hesitou. "Eu não entendo." "E a Chivin não está comprometido. E a princesa Bárbara não é pior que os outros. Ah, aqui está ela." Capítulo 33. Vronsky experimentou pela primeira vez um sentimento de raiva contra Anna, quase um ódio por ela se recusar deliberadamente a compreender sua própria posição. Esse sentimento foi agravado pela incapacidade de lhe dizer claramente a causa de sua raiva. Se tivesse lhe dito diretamente o que estava pensando, teria dito: "Com aquele vestido, com uma princesa muito conhecida de todos, aparecer no teatro equivale não apenas a reconhecer sua posição como uma mulher decaída, mas lançar um desafio à sociedade, ou seja, a se isolar dela para sempre." Ele não podia dizer isso a ela. "Mas como ela pode não perceber isso? E o que está acontecendo dentro dela?" disse para si mesmo. Sentia, ao mesmo tempo, que seu respeito por ela diminuía, enquanto sua percepção de sua beleza se intensificava. Ele voltou carrancudo para seus aposentos e, sentando-se ao lado de Yashvin, que, com suas longas pernas esticadas sobre uma cadeira, bebia conhaque e água com gás, pediu um copo da mesma bebida para si. "Você estava falando do poderoso de Lankovsky? É um belo cavalo e eu o aconselharia a comprá-lo," disse Yashvin, olhando para o rosto sombrio do camarada. "Seus quartos traseiros não são exatamente de primeira qualidade, mas as pernas e a cabeça, não se poderia desejar nada melhor." "Acho que vou levá-lo," respondeu Vronsky. A conversa sobre cavalos o interessou, mas ele não se esqueceu de Anna nem por um instante, e não pôde deixar de ouvir o som de passos no corredor e olhar para o relógio na lareira. Anna Arkadievna deu ordens para anunciar que ela foi ao teatro. Yashvin, despejando outro copo de conhaque na água borbulhante, bebeu e se levantou, abotoando o casaco. "Bem, vamos lá?" disse ele, sorrindo levemente sob o bigode e mostrando por esse sorriso que sabia a causa da tristeza de Vronsky e não lhe dava nenhuma importância. Eu não vou, respondeu Vronsky sombriamente. Bem, eu preciso, eu prometi. Adeus, então. Se vier, venha para as barracas. Você pode ficar com a barraca do Kruse, acrescentou Yashvin enquanto saía. Não, estou ocupado. Uma esposa é uma preocupação, mas é pior quando ela não é uma esposa, pensou Yashvin enquanto saía do hotel. Vronsky, deixado sozinho, levantou-se da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na sala. E hoje? Quarta noite? Yegor e a esposa estão lá? E minha mãe, provavelmente. É claro que toda Petersburgo está lá. Agora ela entrou, tirou a capa e veio para a luz. Tushkevich, Yashvin, a princesa Bárbara, imaginou ele. E eu? Ou que estou com medo ou que cedi a Tushkevich o direito de protegê-la? De todos os pontos de vista, estúpido, estúpido. E por que ela está me colocando nessa situação? Disse ele com um gesto de desespero. Com esse gesto, ele bateu na mesa sobre a qual estavam a água com gás e a garrafa de conhaque, e quase a derrubou. Tentou pegá-la, mas deixou-a escorregar e, com raiva, chutou a mesa e fez um barulho. Se você quer me servir, disse ele ao criado que entrou, é melhor se lembrar dos seus deveres. Isso não deveria estar aqui. Você deveria ter ido embora. O criado, consciente de sua inocência, teria se defendido, mas, olhando para seu mestre, viu em seu rosto que a única coisa a fazer era ficar em silêncio e, apressadamente, entrando e saindo, jogou-se no tapete e começou a recolher os copos e garrafas inteiros e quebrados. Isto não é o seu dever. Mande o garçom limpar a mesa e pegar meu paletó. Vronsky entrou no teatro às 8h30. A apresentação estava a todo vapor. O velhinho camareiro, reconhecendo Vronsky enquanto este o ajudava a tirar o casaco de pele, o chamou de Vossa Excelência e sugeriu que ele não pegasse um número, mas simplesmente ligasse para Fyodor. No corredor bem iluminado, não havia ninguém além do abridor de camarotes e dois criados com capas de pele nos braços, escutando as portas. Através das portas fechadas, vinham os sons do discreto acompanhamento staccato, da orquestra e uma única voz feminina interpretando distintamente uma frase musical. A porta se abriu para deixar o abridor de camarotes passar e a frase, que se aproximava do fim, chegou claramente aos ouvidos de Vronsky. Mas as portas se fecharam novamente, imediatamente, e Vronsky não ouviu o fim da frase nem a cadência do acompanhamento. Embora soubesse, pelo menos aplausos estrondosos, que tudo havia terminado. Quando entrou no salão, brilhantemente iluminado por lustres e jatos de gás, o barulho continuava. No palco, a cantora, curvando-se e sorrindo, com os ombros nus cintilando com diamantes, com a ajuda do tenor que lhe dera o braço, recolhia os buquês que esvoaçavam desajeitadamente sobre a rebalta. Então, aproximou-se de um cavalheiro com cabelos brilhantes e untados com gel, repartidos ao meio, que se estendia sobre a ribalta, estendendo-lhe algo, e todo o público, tanto na plateia quanto nos camarotes, estava em alvoroço, esticando-se para a frente, gritando e aplaudindo. O maestro, em sua cadeira alta, ajudou a passar a oferenda e ajeitou sua gravata branca. Vronsky caminhou até o meio da plateia e, parado, começou a olhar ao redor. Naquele dia, sua atenção estava menos voltada do que nunca para o ambiente familiar e habitual. O palco, o barulho, toda a multidão familiar, desinteressante e multicolorida de espectadores no teatro lotado. Havia, como sempre, as mesmas damas de algum tipo com oficiais de algum tipo nos fundos do camarote. As mesmas mulheres, alegremente vestidas, sabe-se lá quem, com uniformes e casacos pretos, a mesma multidão suja na galeria superior, e entre a multidão, nos camarotes e nas primeiras filas, estavam cerca de 40 pessoas de verdade. E para esses oásis, Vronsky imediatamente dirigiu sua atenção e com eles estabeleceu contato imediato. O ato terminou quando ele entrou. Então ele não foi direto para o camarote de seu irmão, mas subindo até a primeira fileira de plateias, parou na ribalta com Serpukhovskoy, que, de pé com o joelho levantado e o calcanhar na ribalta, avistou-o à distância e fez-lhe um sinal sorrindo. Vronsky ainda não vira Anna. Evitava propositalmente olhar em sua direção, mas sabia, pela direção do olhar das pessoas, onde ela estava. Olhou ao redor discretamente, mas não a procurava. Esperando o pior, seus olhos procuravam por Alexei Alexandrovich. Para seu alívio, Alexei Alexandrovich não estava no teatro naquela noite. Como resta tão pouco de militar em você, Serpukhovskoy lhe dizia. Um diplomata, um artista, algo assim, disse Eia. Sim, foi como voltar para casa quando vesti um casaco preto, respondeu Vronsky, sorrindo e lentamente tirando seu binóculo. Bem, confesso que invejo você aí, quando eu voltar do exterior e vestir isto. E assim ele tocou as dragonas. Lamentarei minha liberdade. Serpukhovskoy já havia perdido toda a esperança na carreira de Vronsky, mas gostava dele como antes e agora era particularmente cordial com ele. Que pena que você não chegou a tempo para o primeiro ato. Vronsky, atentando com um ouvido só, afastou seu binóculo da plateia e examinou os camarotes. Perto de uma dama de turbante de um velho calvo, que parecia acenar com raiva no binóculo em movimento, Vronsky avistou de repente a cabeça de Anna, altiva, de uma beleza impressionante, sorridente, emoldurada por rendas. Ela estava no quinto camarote, a 20 passos dele. Sentada à sua frente, virava-se ligeiramente e dizia algo a Yashvin. A postura de sua cabeça sobre seus belos e largos ombros, a excitação contida e o brilho de seus olhos e de todo o seu rosto o lembravam dela exatamente como a vira no baile em Moscou. Mas agora, ele sentia algo completamente diferente em relação à beleza dela. Em seus sentimentos por ela, não havia mais mistério, e assim sua beleza, embora o atraísse ainda mais intensamente do que antes, lhe causava uma sensação de ofensa. Ela não olhava em sua direção, mas Vronsky sentia que ela já o vira. Quando Vronsky voltou a girar o binóculo naquela direção, notou que a princesa Bárbara estava particularmente vermelha e não parava de rir de forma estranha, olhando para a caixa ao lado. Anna, fechando o leque e batendo o noveludo vermelho, olhava para o outro lado e não via, e obviamente não queria ver o que se passava na caixa ao lado. O rosto de Yashvin exibia a expressão comum quando perdia nas cartas. Franzindo a testa, ele sugou a ponta esquerda do bigode cada vez mais para dentro da boca e lançou olhares de soslaio para a caixa ao lado. Naquele camarote à esquerda estavam os Kartasov. Vronsky o conhecia e sabia que Anna os conhecia. Madame Kartasova, uma mulherzinha magra, estava de pé em seu camarote e de costas para Anna. Vestia um manto que o marido segurava para ela. Seu rosto estava pálido e zangado, e ela falava animadamente. Kartasov, um homem gordo e calvo, olhava constantemente para Anna, enquanto tentava acalmar a esposa. Quando a esposa saiu, o marido demorou-se um bom tempo e tentou encontrar o olhar de Anna, obviamente ansioso para se curvar diante dela. Mas Anna, com intenção inconfundível, evitou notá-lo e conversou com Yashvin, cuja cabeça raspada estava inclinada para ela. Kartasov saiu sem fazer sua saudação e o camarote ficou vazio. Vronsky não conseguia entender exatamente o que se passara entre os Kartasov e Anna, mas via que algo humilhante para Anna aconteceu. Sabia disso tanto pelo que viu quanto, principalmente, pelo rosto de Anna, que, como ele percebia, esforçava-se ao máximo para cumprir o papel que assumiu. E, ao manter essa atitude de compostura externa, ela foi completamente bem-sucedida. Qualquer pessoa que não a conhecesse e ao seu círculo, que não tivesse ouvido todas as declarações das mulheres expressando comiseração, indignação e espanto por ela se apresentar em sociedade, e se mostrar tão compiscuamente com suas rendas e sua beleza, teria admirado a serenidade e a beleza dessa mulher, sem suspeitar que ela estivesse passando pelas sensações de um homem no tronco. Sabendo que algo havia acontecido, mas sem saber exatamente o quê, Vronsky sentiu um arrepio de angústia agonizante e, na esperança de descobrir algo, dirigiu-se ao camarote do irmão. Escolhendo propositalmente o caminho mais distante do camarote de Anna, chocou-se ao encontrar o coronel de seu antigo regimento, que conversava com dois conhecidos. Vronsky ouviu o nome de Madame Karenina e notou como o coronel se apressou em dirigir-se a Vronsky em voz alta, chamando-o pelo nome com um olhar significativo para os seus companheiros. Ah, Vronsky! Quando você vem para o regimento, não podemos deixá-lo ir sem jantar. Você é um dos mais velhos, disse o coronel do seu regimento. Não posso parar, sinto muito. Outra hora, disse Vronsky e correu escada acima em direção ao camarote do irmão. A velha condessa, mãe de Vronsky, com seus cachos grisalhos, estava no camarote do irmão. Varya e a jovem princesa Sorokina o encontraram no corredor. Deixando a princesa Sorokina com a mãe, Varya estendeu a mão para o cunhado e imediatamente começou a falar sobre o que interessava. Ela estava mais animada do que ele jamais a vira. Acho isso cruel e odioso, e Madame Kartasova não tinha o direito de fazer isso. Madame Karenina, ela começou. Mas o que é? Não sei. O quê? Você não ouviu? Você sabe que eu deveria ser a última pessoa a saber disso. Não há criatura mais rancorosa do que Madame Kartasova. Ora, mas o que ela fez? Meu marido me disse que ela insultou Madame Karenina. O marido começou a falar com ela do outro lado do camarote e Madame Kartasova fez um escândalo. Ela disse algo em voz alta, segundo ele, algo ofensivo, e foi embora. Conde, sua mamãe está chamando por você, disse a jovem princesa Sorokina, espiando pela porta do camarote. Eu estava esperando você o tempo todo, disse a sua mãe, sorrindo sarcasticamente. Você não estava em lugar nenhum? Seu filho viu que ela não conseguia reprimir um sorriso de alegria. Boa noite, mamãe. Vim até você, disse ele friamente. Por que você não vai fazer a corte à Madame Karenina? Ela continuou quando a princesa Sorokina se mudou. Ela causa a sensação? Esqueceram até de Patty por causa dela? Mamãe, eu pedi para você não me contar nada sobre isso, ele respondeu carrancudo. Só estou dizendo o que todo mundo está dizendo, meu filho. Vronsky não respondeu e, depois de dizer algumas palavras à princesa Sorokina, retirou-se. À porta, encontrou o irmão. Ah, Alexei, disse o irmão. Que nojo! Uma mulher idiota, nada mais. Eu queria ir direto até ela. Vamos juntos. Vronsky não o ouviu. Com passos rápidos, desceu as escadas. Sentia que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. A raiva dela por tê-lo colocado, a si mesma e a ele, em uma posição tão falsa, juntamente com a pena pelo sofrimento dela, enchiam seu coração. Desceu e foi direto para o camarote de Anna. Ao lado do camarote, Stremov estava conversando com ela. Não há mais tenores? O molde se quebrou. Vronsky curvou-se para ela e parou para cumprimentar Stremov. Você chegou atrasado, e eu acho, e perdeu a melhor música, disse Anna Vronsky, olhando ironicamente, ele pensou, para ele. Sou um péssimo juiz de música, disse ele, olhando-a severamente. Como um príncipe Yashvin, ela disse sorrindo. Que acha que Patty canta muito alto? Obrigada, disse ela, com a mãozinha enluvada segurando o cartaz que Vronsky havia pegado e, de repente, naquele instante, seu rosto encantador estremeceu. Ela se levantou e foi para o interior do camarote. Percebendo no ato seguinte que seu camarote estava vazio, Vronsky, provocando silêncios indignados na plateia silenciosa, saiu no meio de um solo e foi para casa. Ana já estava em casa. Quando Vronsky se aproximou, ela estava com o mesmo vestido que usou no teatro. Estava sentada na primeira poltrona encostada na parede, olhando fixamente para a frente. Olhou para ele e imediatamente retomou sua posição anterior. Ana, ele disse. Você é o culpado por tudo, ela gritou com lágrimas de desespero e ódio na voz, levantando-se. Eu implorei para você não ir. Eu sabia que seria desagradável. Desagradável! Ela gritou. Foi horrível! Enquanto eu viver, jamais esquecerei. Ela disse que era uma vergonha sentar-se ao meu lado. Uma conversa tola de mulher, disse ele. Mas por que arriscar? Por que provocar? Eu odeio a sua calma. Você não deveria ter me trazido a isso. Se você me amasse... Ana! Como entra a questão do meu amor? Oh, se você me amasse como eu amo, se você fosse torturado como eu sou, ela disse, olhando para ele com uma expressão de terror. Ele sentiu pena dela e, apesar disso, estava zangado. Assegurou-lhe o seu amor, pois via que este era o único meio de acalmá-la, e não a repreendeu com palavras, mas sim em seu coração. E as declarações de amor dele, que lhe pareciam tão vulgares que ele tinha vergonha de pronunciá-las, ela as absorvia com avidez, e aos poucos se acalmou. No dia seguinte, completamente reconciliados, partiram para o campo. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!